Ali, que barulho foi esse? O que que tá acontecendo? Eu sabia que tinha algo errado com essa nave no momento que a gente colocou os pés aqui. Para você que está abordando aqui agora, em nosso último episódio, o capitão nos encontrou em uma estação abandonada que logo ficou sem energia. Enquanto o Schnauzer consertava o gerador, gravamos um podcast sobre o sobrenatural e ao fim do programa um rugido foi ouvido. E hoje, começamos daquele ponto. Mas com quem você tá falando, Holly? O que diabos tem a ver? Olha, eu me preocuparia menos comigo e mais com aquela criatura muito parecida com um Demogorgon vindo ali, ó. Todo mundo pra fora agora, vai! Corre! Corre, gente, corre! Senhor, acho que são mais de um. Meus sensores indicam múltiplas formas de vida se aproximando. Porra, a alegria só aumenta! O mundo invertido invadiu essa porra agora! Qual o nome da estação, afinal? É Estação Espacial Internacional Hawkins, senhor. Um angoro desse você nem avisa, né? O que vamos fazer? Nós temos que chegar até a Interlude, dá o fora daqui logo. Você tá certo. Vocês precisam seguir até a nave e deixar ela pronta pra partir. Mas e você? Vai ficar fazendo o que aqui? Alguém vai precisar ficar aqui pra manter a atenção dessas coisas no nível superiores. Senão ninguém vai ter chance alguma. A Holly vai passar a rota segura pra vocês. Agora vão. Bora, Chispa. Sai daqui. Vai dar onde, Bob? Tá louco, Ace? O Bob sabe chamar de inexperiente. Eu tô mais pra Hopper, armado e perigoso. Eu tenho um plano. Eu vou distraí-los por um tempo até que vocês cheguem na nave. Depois eu uso o deck de teletransporte e essa spelunk enquanto vocês na Interlude. Agora corre, sem discussão. Para, bora. Nossa, muito heróico da sua parte. Agora espero que esteja ciente que com essa arma aí na sua cintura não vai conseguir mais do que irritar essas criaturas, tá? Só me dê certeza que esse teleporte vai funcionar. E avise quando os meninos estiverem na Interlude em segurança. O senhor é quem manda. Ei! Bando de carne furico dentado! Eu tô aqui! Vem me pegar! Engole isso! Sai! Os meninos conseguiram o elevador e estão descendo. Acho melhor voltar a correr, porque as democriaturas estão vindo. Beleza, só me mantém vivo, pelo amor de Deus! Porta direita aberta. Passando por essa sala, é vire o corredor à esquerda para o refeitório. Talvez seja possível atrasá-los em uma sala maior. Ai, caralho! Sai, porra! Senhor, a sala de teletransporte está pronta. Mas o senhor tem que entrar correndo porque a porta está com problemas. Quanto mais rápido chegar ao patamar, mais cedo inicia o procedimento. Liga essa porra logo que eu já estou chegando, pelo amor dos irmãos Duffer! Sai de mim, Satanás! Corre, eles estão atrás de você. Holly, eu já tô aqui. E eles também, senhor. Me tira daqui agora. Nossa, desculpe, estava distraída por essas coisas feias. É pra já. Bob não. Ai, caralho. Consegui. Tá todo mundo bem? A gente tá bem, sim. Ah, não aconteceu nada de pior, não. Só uns arranhões. Então conseguimos. Tá todo mundo aqui, são e salvo. Acho que sim. Espera. Cadê o Schnauzer? Não acredito, Holly. Você fez de sacanagem. Deixamos ele pra trás com aquelas criaturas. De novo? Por melhor que seja essa ideia, eu não fiz nada. Todo mundo pra trás. Que barulho foi esse? Os malditos, infelizes, miseráveis... Invejosos, meu corpo tá fechado. Também lá um banho de chá grosso de macheiro. Ai, pau no gato. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da nave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. E hoje, Holly, minha fiel imediata, sobre o que falaremos neste programa? Estamos aqui reunidos para falar de alguns bagulhos sinistros voltar nessa série tão fenomenal. E para isso, reunimos quatro crianças de Hawkins e eu fazendo o papel da Eleven. Claro, de uma maravilhosa. Além do capitão e nosso paladino, temos o senhor fofo, Aireshu, Fala, Holly, toma aí, hein, Hawkins. Acho que eu sou meio que o Will, tô do outro lado, não tô nesse mundo, não. Nosso jovem destemido, Júlio Barcelos. Ah, Holly, boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes e vamos falar aí dos bagulhos sinistros. E mais uma vez com a gente, ajudando a fortalecer esse time, o senhor Barço. Fala, pessoal, fala, Holly, e cara... Essa foi a série pra redenção de quem joga RPG. Finalmente retrataram jogadores de RPG legais numa série. Grande verdade, Basso, uma grande verdade. Eu nunca vi tanta gente se interessar por RPG quanto eu tô vendo depois de Stranger Things. Só trouxe coisa boa. Então vamos deixar de enrolar e falar logo sobre essa série. Holly, pra quem está perdido no mundo invertido e não ficou sabendo o que é Stranger Things, eu duvido que tenha tanta gente perdida lá, só um ou dois vivos. Mas o que é Stranger Things? Então vamos lá. Stranger Things é uma série de televisão americana de ficção científica e terror criada pelos irmãos Matt e Ross Van Fair e distribuída pela Netflix. A série se passa na década de 1980 e é altamente carregada de elementos culturais da época, com uma trilha sonora fenomenal e referências a obras de Steven Spielberg, John Carpenter e Stephen King, considerados as grandes inspirações dos irmãos Van Fair para a realização do projeto. Na trama ambientada na pequena cidade de Hawkins, Indiana, um garoto de 12 anos, Will Byers, desaparece misteriosamente. A mãe de Will, a diva Joyce, torna-se fiel protetora e tenta encontrar Will, enquanto o chefe de polícia boladão Jim Hopper começa a investigar, assim como os amigos de Will, Mike, Dustin e Lucas. Nessa busca, Eleven, uma menina psicocinética que sabe o paradeiro de Will, é encontrada pelos garotos. À medida que eles descobrem a verdade, uma sinistra agência do governo tenta encobri-la, enquanto uma criatura de outra dimensão toca o terror na cidade. Um ano após os eventos do desaparecimento de Will, o garoto voltou para casa e para a companhia de seus amigos, mas ainda está conectado ao mundo invertido. Mesmo depois de tanto tempo, a pequena cidade de Hawkins, Indiana, não está completamente a salvo e não demora muito até que fragmentos do mundo invertido façam seu caminho até eles novamente. É isso, senhores. Senhores, eu quero saber de vocês, antes de a gente começar a falar sobre a segunda temporada, que também foi tão boa quanto a primeira, como foi que vocês chegaram a Stranger Things? Vocês chegaram a ver a divulgação antes da série ser lançada e depois de conhecer a série, gostaram da primeira temporada? A gente vai aqui pra abrir com spoilers, tanto da primeira quanto da segunda, o ouvinte vai ficar sabendo e a gente vai debater a série aqui um pouquinho. Eu não sei se eu fui muito claro na pergunta, mas vamos por partes então. Vocês sabem como chegaram a Stranger Things? Tinham empolgação? Tinham alguma expectativa para a série? Arexu é um rapaz atrasado. Muito. Até você, né? Vamos lá. Eu tomei conhecimento da série através do hype, né? De repente, na semana de estreia, tá a timeline inteira do Twitter, que é o que eu uso, assim, pra me informar sobre coisas de cultura pop. Todo mundo falando de Stranger Things, que a série é muito boa, que personagens são demais e que faz referências aos anos 80 e que eles estão jogando D&D e que isso é uma coisa bacana. E aí já coloquei ela na lista já e dei um jeito de assistir os episódios, mas antes, assim, eu não sabia que estavam filmando, não sabia que a Netflix ia lançar isso, que era original. Fui descobrir muita coisa através da série e do hype também do pessoal, assim. E gostei, ainda bem que eu descobri. Você, Basso. Eu acabei chegando pela própria Netflix, né, porque a gente começou a acompanhar muito material que é bom, deles, original, e aí, assim, teve vários conteúdos original deles e começou a aparecer ali, e eu não fiquei sabendo dos comerciais, né, maravilhosos que tiveram, e localizados ainda por cima, que foi o melhor, né, pros países, assim, puxando já as coisas dos anos 80, né, eu não lembro agora, eu tô confundindo, não sei se foi esse ano ou ano passado que teve comercial da Xuxa, mas, quer dizer, porra, né, que eu achei fantástico, assim, eu fui ver só depois, agora, eu fiquei sabendo mesmo pela própria Netflix. E também quando eu olhei, eu achei muito uma pegada. Falei, cara, isso parece muito anos 80 mesmo, né? Parece muito Sessão da Tarde. É, então, eu acabei vendo por lá, eu dei uma olhada no trailer, aí ficou na minha lista. Mas, engraçado, eu não vi o hype na época do pessoal da assistir, né? Do pessoal, assim, da minha timeline, esse tipo de coisa. Não, acho que bem que, eu não sei, passou, assim, batido, acho que pela minha bolha. Depois, só que saiu, que daí foi comentar que a galera tá falando, pô, tá que pariu, que coisa foda, tá ligado? Mas eu não cheguei no hype na série. eu vou acabar pagando de hipster com essa, mas um mês ou dois antes, eles começaram as divulgações em alguns sites e na própria Netflix. O trailer já tava lá, uma coisa assim, aqueles garotos de bicicleta, aquela coisa meio anos 80 mesmo, filme de sessão da tarde, como o Vasco bem definiu aí. E aquele clima ali de galerinha unida, me fez lembrar os Goonies, assim, a princípio, e ver aquela coisa de suspense, o desaparecimento do menino. A gente não conhecia os personagens ainda, né? O Will, no caso. Uhum. Aí eu já fiquei meio que intrigado com o filme. Digo, opa, quando estrear, eu vou querer assistir essa daqui. Marquei lá pra querer assistir. Aí antes da série estrear, apesar de ter os comerciais aparecendo na própria Netflix e no site, tipo, eu entrava no Jovem Nerd, era um exemplo, e aparecia aquele banner. Pum. Uhum. Começava a mostrar Stranger Things. Muita gente não foi pego pelo hype. Não criou um hype antecipado. Poxa, não sei o que é isso. Vou dar o voto de confiança, como o Bas falou, porque é um material da Netflix, ela vem acertando. Poucas vezes a Netflix entrega uma merda pra gente, né? Dos produtos originais, pelo menos dela, né? E aí eu fiquei intrigado. Eu digo, pô, eu gosto de filme e série desse tipo, assim, envolvendo aventurinhas ali, aquela coisa, sempre gostei. Tá no meu radar, vai ficar aqui marcado. E aí eu superei o lançamento pra poder conferir e não me arrependi. É, eu acho que pra quem assistiu assim a série, ela é mais ou menos, né, tipo, Goonies encontra Stephen King. Agora que o Ace tava falando, acho que a maior referência que a gente acabou olhando é Goonies, né, por causa do grupo de adolescentes, de crianças, na verdade. Só que tem uma pegada sinistra ali, né? Eu olho e falei, cara, aquilo ali podia estar se passando no Maine. Tinha muita cara de Stephen King, aquela merda, tá ligado? Sabe? Sim, e eu sim. Acho que daí pra quem que tem, sei lá, não sei muito a idade de vocês, por exemplo, eu tenho 32. Então, minha infância, né, adolescência foi nos anos 90, que os anos 90 no Brasil eram os anos 80 dos Estados Unidos, né? Porque tinha aquele delayzinho básico, né? De uns 5 anos para as coisas chegarem para cá. Então, o que estava passando lá nos anos 80 é o que ficou reprisando em looping na sessão da tarde pra gente nos anos 90, né? Então, todas as referências ali, nós estamos ali, né? Tipo, do Conta Comigo, do Goonies, de um monte de filme que a gente pegava de aventura adolescente da época. Tava tudo ali que você olhava assim, puta que pariu, cara. Isso vai pegar a galera numa nostalgia foda, né? E foi tão bem executado que mesmo quem não me viu essa fase, acabou se encantando com aquilo, buscando saber, né? Uhum. Tem um bocado de gente que, pô, referência que, começou o povo comentar depois, começou a criar aquele fandom e o povo aparecendo nos sites. 23 referências da primeira temporada de Stranger Things. Aí o povo começa a ir atrás e dizer, não. ET. Não, eu já vi meu irmão, meu nossa. Tio falar desse filme, eu vou assistir ET. Tem um bocado de gente que foi atrás das referências depois. Spielberg, nossa, tem muito do Spielberg ali no coisa. Tem muito. E eu não sei daí pra vocês, daí se vocês ficaram na brincadeira, né, do... Porque isso é um jogo filho da mãe da série, né, da primeira temporada e da segunda agora também. Que é a brincadeira de você ficar procurando realmente as referências, né, e encontrar, né. Porque você, tá, isso aqui já é uma coisa que eu já vi, né, eu sei de onde é que tá vindo essa cena, né. Fica meio que um jogo com o público, né, você tem a parte da série como um todo, você tem o, né, tipo, encontre o Wally, né, encontre os 7 erros. E ficou muito assim também, acho que o pessoal pegou muito o pessoal por conta disso. Eu ia comentar que dá vontade de se rever, né? Você já conhece as referências, você dá aquela saudade daquele tempo, daqueles filmes de sessão da tarde ali, igual você comentou que a gente costumava ver na infância, e você quer rever pra relembrar mesmo, pra reviver aquilo, porque ela é muito nostálgica, ela pega forte nessa sim. Coisa de nostalgia, assim. Assim, eu não lembro muita coisa de programação anos 80, assim, que possa ter sido... ter usado de referência na série, eu lembro pouca coisa. Mas depois de eu ter visto ela, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar jeito de ver o Conta Comigo, que se eu vi alguma vez eu não me lembrava mais, o Goonies também, eu fui atrás dele, porque era referência, eu gostei tanto de Stranger Things que me deu vontade de ir atrás daquilo de novo. Mas mesmo se a série não tivesse esse tanto de referências, eu acho que ela teria ganho público da mesma forma, porque ela é uma série que você assiste e ela é muito fácil de você se identificar com ela, né? Aquela infância ali, com aquele grupo de amigos ali, você aprontando e meio que indo atrás mesmo de aventura, assim, mesmo que seja na brincadeira, claro que você não vai pro mundo invertido igual eles foram ali, mas é muito fácil de você se identificar com aquilo. Todo mundo já teve um grupo de amigos, já andou de bicicleta na rua, já fez aquele tipo de coisa que eles fazem ali. O grupo de RPG também, que pra quem era mais outsider, assim, geralmente era uma válvula de escape que a pessoa tinha. É muito fácil de você se identificar com aquilo. E todos os outros elementos, né, a coisa do suspense, do monstro, do mistério que fica em torno da série ali, acaba chamando a atenção e prendendo mesmo. Então, o sucesso que ela fez não foi infundado, assim. A série, ela é uma coxa de retalho também, assim, de clichês, né, de referência, de coisa todas, né. Então, os próprios personagens, os papéis deles, isso é muito legal, né? Porque a série meio que se organiza como se fosse um jogo de RPG, né? Porque o grupo deles de aventureiros, sabe? O grupo deles de amigos ali, né? Estão numa quest, se organizam como um grupo de aventureiros, então cada um tem uma função muito bem, assim, né? Você vê muito claro, assim, qual que é a função de cada um, que é também um monte de estereótipo de coisa que a gente já viu em filme. A quest é muito clara, aí o fluxo de informação que vai vindo de aos poucos, você vai descobrindo mais e mais sobre a história. Só que eu discordo um pouquinho da Erechu, que eu acho que sem as referências todas ela não teria, acho que, feito tanto sucesso. Eu acho que ela se apoia bastante em cima da nostalgia, sabe? Eu não acho que ela viva só de nostalgia, como se você escutar alguns podcasts, o pessoal fala, ah, pegou só porque é nostalgia. Não, tem uma história ali sendo contada, e é uma história, apesar do mistério de ser meio, né, uma coisa meio sinistra, que é o Demogorgon, né, que é o desespero da personagem que a Winona Ryder faz, da Joyce, de ir atrás do filho, né, então tem uma certa carga dramática. A série, ela é uma aventura, né? São quatro crianças numa busca de uma aventura pra resgatar um amigo dele, né? Então, quer dizer, é uma coisa mais leve, uma coisa que você consegue assimilar mais fácil, né? Então é mais gostoso você pegar e sentar e assistir, vai numa boa, né? Não é, sei lá, você pegar um Mindhunter, que é uma série, tipo, pesada, e você fala, caralho, velho, tipo, não dá pra assistir todos os episódios no dia, eu preciso de um tempo pra digerir isso, né? Essa questão das referências e da nostalgia foi o que fez ela ter aquele boom de comentário na internet, que foi o que chamou a atenção pra ela. E aí, disso foi feita a fama depois, né? Daí o pessoal foi assistindo e foi vendo a qualidade, gostando, começou a comentar mais ainda, divulgar e compartilhar mais, e acabou levando esse a tudo isso tá hoje. É, porque o Erichu mesmo falou que não tinha todas essas referências, a série funcionar pra ele, né? Então, ela funciona sem as referências, né? Mas eu acho que realmente não teria trazido tanta gente se não fosse essa coisa da nostalgia. Concordo com ambas as partes. Ao dizer que o argumento de Júlio foi bastante certo aí, ao dizer que serviu pra ser a pedra base, pra formar a base ali, chamar a atenção, e aquelas outras pessoas que viram aquela primeira onda comentando, vieram, e mesmo não tendo as referências, principalmente esse público mais novo, que é o público que é alocado por série aí, que a gente vê esses fandom aí que, meu Deus, é chip, é, ai, é meu OTB, mas não sei, um bocado de gíria que eu não entendo nada. Essa galera que veio aí, que é, fez do Brasil o maior fandom do Stranger Things mundial, que é um feito enorme. A gente não tem como dizer que era só a nostalgia chegou na base mesmo ali, quem usar esse argumento tá sendo no mínimo mau caráter, porque serviu pra formar a base, aquilo cresceu exponencialmente de um jeito que não tinha mais como segurar. Uhum. E aí, quando veio a segunda temporada, o povo tava louco. É, e a história é muito gostosa, né? Que a história é uma história muito poderosa, né? Tipo, quatro amigos e uma história de amizade, né? Quatro amigos indo resgatar o outro que foi perdido, né? A despeito de todos os adultos que não acreditavam na história, que é tão fantástica, quer dizer, porra, né, é, não tem como você não se apegar a isso, né, é puta história da hora, tá ligado, só você acompanhar. E ao mesmo tempo era uma história de uns amigos querendo salvar a quinta criança, era a história da mãe lutando até o fim pro seu filho, quando os outros já estavam dizendo que ela tava louca, eram vários pontos que, ó, se você não se identificou com as crianças, tem uma mãe aqui, ó, tem um policial aqui que tá vendo, opa, tem algo de errado, eu sou um miserê. Eu revi daí a série quando foi assistir a segunda, acabei revendo o piloto da primeira. Tá bom, eu vou confessar, eu acabei errando a porra do nome de colocar no Netflix, e eu coloquei de novo o episódio da primeira temporada, não me lembrava, e eu tinha assistido uns 10 minutos já e falei, foda-se, agora sai. Mas, pô, o começo, você tem lá o cientista correndo, e de repente uma coisa puxa ele, e aí depois você tem a cena deles jogando RPG, e aí o Will, quando vai pra casa, você tem aquela coisa que o Will percebe que tem alguma coisa atrás dele. E aí, porra, tem um moleque de 11, 12 anos que me corre disparada, vai até a casinha do fundo, me arma uma espingarda 22, engatilha e fica pronto pra receber o bicho que vai chegar. Você fala, porra, cara, você tem que ter muita presença de espírito pra fazer um negócio desse, tá ligado? Tipo, eu já tinha me cagado inteiro, tá ligado? É muito tempo atrás. Então ele é muito bom, né, cara? Foi até engraçado que, assim, quando eu fui assistir a série, eu já tinha visto todo o hype, né, todo o comentário das pessoas indicando, só que eu fui meio que em branco, eu não fui atrás de ver trailer, não fui atrás de ver sinopse, eu só peguei, coloquei e fui assistir. Todo esse clima me pegou muito, assim, essa questão daquele susto, do suspense que teve ali no começo, misturado com toda a aventura também dos meninos, das crianças, porque primeiro, Faro, eu sabia que tinha as crianças ali que participavam, porque já tava rolando gif, meme, o cara Caramba 4, só que eu imaginava que elas eram parte da trama, só que o foco ia ser, sei lá, em adultos. Até porque eu não assisti muito dos filmes dos anos 80 na época, então não pegava, não sabia que era comum essa coisa de quatro meninos numa aventura, não, né? E foi tudo novidade, assim, pra mim, foi bem legal. A gente já viu que já tem vários exemplos de engajamento da série, de quatro formas totalmente diferentes aqui, e que funcionou pra quatro pessoas. Isso é bom demais, que a gente vê a qualidade do produto, não só dizer, ah, foi o hype. Não, não foi só o hype, né, gente? A série, ela promete e cumpre aquilo ali. Ninguém tá jogando lá no céu, melhor série, é a melhor série de todos os tempos. Calma, gente, calma. Mas é uma série muito boa. Isso não dá pra negar de forma alguma. Eu já comecei falando isso e queria saber aqui também o que vocês mais gostaram ali na temporada, além desse detalhe que a gente já comentou, assim, teria algo especial, um personagem, um núcleo que te agradou muito na primeira temporada e que você queria ver melhor desenvolvido na segunda? Olha, teve duas coisas que eu gostei demais, né, assim, tirando tudo que a gente já falou, a interação dos quatro... Né, mas a Eleven, os quatro não, né? Porque a Eleven fica de quarto elemento ali deles, né? Porque o Will tá perdido no mundo invertido. Mas a interação deles eu acho muito boa, porque é muito engraçado você ver crianças tentando ter um certo comportamento de adulto. O jeito que eles falam, as coisas como eles se organizam, os temas serem bem sérios, né? Você olha assim, pô, é uma coisa boba, né? Comecinho, sei lá, de primeiro flirt, alguma coisa. Mas pra eles são muito sérios, né? Porque até então é a coisa mais importante da vida deles. Ao mesmo tempo que tem uma coisa que eles estão fazendo que é muito importante, que é resgatar um amigo de uma dimensão paralela infernal. Então você olha e fala, caralho, velho, tipo, sabe? É muito bom a ideia como é que o pessoal, os irmãos Duffer, conseguem mesclar, né, isso, né? Que é o absurdo em ser uma situação extremamente adulta e irresponsável. Porra, o Mike tem horas que eu olhei e falei, caralho, mano, ele tem que ser da classe paladina, assim, né? Porque é um bastião de responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, as situações que eles passam, o tanto que eles chegam a levar a sério, isso já é quase ridículo, né? Sei lá, tem uma hora que acho que é o Dustin que veio falar pro Mike, falou assim, não, eu sei, eu fui o último a entrar, né? Eu entrei, tipo, já na quarta série, eu entrei muito velho pro grupo, tá ligado? Sabe? Mano, vai se fuder. Você tem 11 anos, você não tem idade suficiente pra falar que você entrou muito velho em alguma coisa. É quando ele tá argumentando com o Mike, que o Lucas é o melhor amigo dele depois da briga com o Lucas. Não, eu sei que vocês são o melhor amigo, vocês se conhecem desde o pré, eu só cheguei aqui na quarta série. É, cara, assim, é um papo que, sabe, mas bem, eu gostei, adorei demais o quanto que o personagem da Winona Ryder, né, a Joyce, o quanto que ela me convenceu. Fazia muito tempo que eu não via nada da Winona, né, por causa de todos os escândalos também que ela teve, tudo, né, se meteu problema, tudo mais. E aí ela tinha desaparecido, e aí ela volta, e eu olhei, eu falei, cara, eu acredito que é uma mãe desesperada pelo seu filho, assim. Ela me vendeu muito, e aí todo o núcleo da história em volta dela, tudo, tá... dessa busca incessante, né, pelo Will, tudo mais, eu gostei bastante. É. E gostei depois de como essas coisas acabaram se desenvolvendo depois na segunda temporada. Realmente a atuação dela foi sensacional, foi uma personagem que me cativou, assim, pegou também, que todo aquele desespero que ela tava, as atitudes que ela toma, a forma como ela se expressa, ficou bem, bem expressiva, assim. E eu concordo com você que também, assim, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei foi a interação entre eles, aquele clima de descontração, de brincadeira, misturando com também a tensão e o clima de suspense envolvendo todo o Upside Down, né? E todo o mistério que tinha envolvendo ali a criatura também, quem que é o inimigo, qual que é a força dele, como que eles vão fazer pra poder sair dessa. Acabou pegando, assim, uma coisinha ou outra e juntou tudo, mas esses acho que foram os principais pontos que eu gostei, assim. Eu também diria que o núcleo das crianças e o núcleo da mãe e do policial ali, com o dilema, né, do sumiço da criança, foram os que mais me pegaram, assim, na primeira temporada. Tanto que mais perto do final, assim, quando a gente vê ela descobrindo que o corpo lá não é do Will de verdade e tal, é tão emocionante, assim, que você chega a chorar. Você tá tão envolvido com aquilo ali que te arranca lágrimas a série, ela acaba te convencendo. E as crianças são um show à parte de carisma, tem todas essas características que o Bar Cass comentou aí muito bem, são é coisa de infância mesmo, né? Você lembra, assim, acordos que você tinha com seus amigos, aquela coisa de amigos não mentem, você brigou primeiro, então a obrigação de pedir desculpa é sua. Sim. É aquele tipo de regra que é típico de criança e que tem uma relevância enorme e que tem que ser daquele jeito ali pra funcionar. E o grupo deles funciona muito bem, é uma turma de amigos, assim, que você... Poxa, se eu tivesse um grupo assim na infância, eu queria que tivesse sido como deles aqui, seria bacana. E o núcleo da Winona Ryder é com o policial Hopper, ela praticamente desesperada, sabendo que o filho dela estava vivo, você pegando todo e qualquer fio de esperança de que ele ainda estivesse vivo, e todas as provas e todo mundo duvidando dela, contestando a certeza que ela tinha ali, ela sendo tratada como louca. Ah, não, você não tá sabendo lidar com a situação, você tem que aceitar, você tá vivendo a fase da negação, né, daquelas fases do luto, você tá na negação ainda e tal, mas você precisa aceitar, você precisa lidar com isso. E chega um momento que até o Jonathan também duvida, né, da sanidade da mãe dele, e ela se mantém firme ali naquele fiapinho de esperança, que são luzes piscando, os sinais que ela vai tendo, os telefonemas, não, ele tá vivo, é ele que me ligou aqui, e aquilo tudo vai te deixando tenso ali, você vai ficando emocionalmente envolvido com a situação dela, e você sabe que ele tá vivo mesmo, né? É, essa parte do corpo, então, ainda que você falou também do Will, coisa, tem um ponto de virada na série quando aparece o corpo, e aí ela falando que não é, que não é, que não é, né? E aquela coisa de espera de mãe, que, pô, eu conheço o corpo do meu filho, eu dei banho nele durante anos, eu sei como é que ele é. E aí, ela, né, e o cara que faz o Jim Hopper, né, não conheci o ator, mas é fantástico, porque ele, quando descobre e vai entrar no corpo lá, invade, coloca a mão e vê que é de mentira, a expressão que ele faz, você fala, pronto, nego, agora a gente vai jogar todas as fichas, né, porque agora fodeu, né, agora você vê que tem alguma coisa muito errada, né, tem um áudio muito podre no reino de Dinamarca, né. Tem. Esse pedaço, principalmente do Hopper aí, quando a gente vê ele tocando, ele vê que o corpo que deveria estar frio não tem temperatura estranha nenhuma, e depois ele fica, será que eu meto a faca? Será que eu vou fazer isso com o corpo? Para, assim, não é que ele percebe que aquilo é um boneco, que ele vai até o laboratório na cara dura, lá, não, vou descobrir logo o que é que tem aqui, vou apostar todas as fichas mesmo, como o Basso falou, vamos de vez. Nossa, ele mete a faca no corpo do bicho pra arrancar e ver que tem espuma, porque você olha e você fala, cara, você vê que o ator entrega muito ali, né, o Ereshu trouxe isso daí, eu falei, caralho, né? Porque o ator entrega muito, porque, porra, o cara olha assim e fala assim, mano, se eu tiver errado, vai ser uma merda tão grande que eu vou estar mutilando o corpo de uma criança, né? Mas o cara falou, mano, não dá, tá? Eu tenho que ter a certeza, né? Porra, cara, aquilo ali foi... Falei, pronto. Agora a série vai engrenar de vez, mano. Agora vai ser foda. E é no momento que você tem dúvida também, né? Que até então você tem certeza que o Will tá vivo. Aí tem encontrar o corpo. As crianças estão lá perto da pedreira também. Você fica... estavam procurando ele com a Eleven, me parece, nessa parte. Encontraram o corpo. Aí é o corpo do Will. Aí você fica, pô, então ele morreu mesmo, ele caiu na pedreira aqui. Que é isso? É um delírio? É um sonho? A Eleven tá mentindo? Aí logo em seguida tem o Hopper descobrindo que o corpo é falso. Você fica em dúvida também com a Joyce, né? Porque ela nega, não é meu filho, ela sai desesperada de lá do grotério. Aí você tá em dúvida, você não sabe se é ou se não é também. Você como espectador ali, você já tá em dúvida. E tem o Hopper com a faca ali, tirando a prova. É bem tensa a cena, assim, de você ver e você fala, opa, não é ele, ele... tá vivo ainda. É, que se tem uma coisa que os irmãos Hopper fazem bem ali, é momento de tensão, né, cara? Porra, os caras seguram você na ponta da cadeira. É, e aí, depois que tem isso aí tem a complicação. Mas então, o que que tá acontecendo então? Qual é a do laboratório? Aí os mistérios ficam maiores ainda, né? Porque então não é só o sumiço do corpo, é uma conspiração muito maior envolvendo aquele monte de eventos estranhos ali que acontecem em Hawkins. Uma coisa que eu reparei quando eu reassisti a primeira temporada é que o quanto à primeira vista a gente não percebe o quanto o Will teve mais participação na série ativa do que parece. Porque se a gente reparar, ele só é pego no penúltimo episódio pelo monstro. Ficam vários dias todo mundo procurando, fazendo a coisa toda. E ele sobreviveu no mundo invertido durante dias até ser pego. Cara, esse negócio do Will eu quero falar depois da segunda temporada, cara. Porque, porra, o Will virou o meu personagem favorito. Ele só é pego já pra série terminar. E talvez isso tenha sido o responsável por ele não ter tido o mesmo destino da Bárbara, por exemplo. Não demorou tanto ele capturado lá, nem pra servir de local pra crescimento de larva, como ela que morreu logo serviu, que a gente só vê o cadáver dela quando chega na parte final. E já ele sobreviveu tanto que deu tempo de pegar ele ainda vivo, respirando fraco, aquela coisa toda, quase morrendo ali. Mas o personagem tem uma participação ativa, mesmo o ator não estando em cena sempre. Eu só acabei notando mais forte assim quando dei essa segunda chance para a primeira temporada e vi mais coisas que eu não tinha notado. E já que a gente quer começar a falar da segunda temporada, não vamos fazer cerimônia não, vamos falar da segunda temporada que a gente está empolgado, quer falar dela mesmo. Então, gente, por onde a gente começa? Quero saber de vocês, o que é que vocês querem começar a falar sobre a temporada? O Will é o personagem mais foda do Stranger Things. Quero começar falando nisso. Caralho, velho, tipo, nossa, eu virei fã incondicional, assim, do Will. Eu achei, falei, puta que pariu, porque como ele estava falando aí do Will ter sido, né, pego só no penúltimo episódio, eu falei, porra, cara, o moleque, na primeira temporada, a gente não vê muito o ator, né, e ele tá numa situação também muito complicada pra gente ver ele. Então você, ao mesmo tempo, você só vê só meio que os ecos do que ele consegue fazer lá do mundo invertido. Eu já acho isso foda pra caralho, porque o moleque tava sendo caçado no território hostil, e, sabe, tipo, só, sem porra nenhuma, né, tipo, de sunga na praia. E aí você fala, porra, cara, o moleque conseguiu sobreviver e voltou, e aí quando termina até aquele cliffhanger maldito, eu falei, caralho, velho, porra, cara, o Will ainda não conseguiu se livrar disso. E aí quando eu comecei a assistir essa segunda temporada, assisti inteiro com a Domênica, minha namorada, assistiu junto, e aí a Domênica falou quando acontece a porra do Will, que de novo o Will é sequestrado, né, porque foi um sequestro, né. Da outra vez tinham sequestrado ele, o corpo dele, agora sequestraram, tipo, a mente, né, a alma, né, tipo, o inimigo tava dentro dele. Não deixa ser um certo forma de sequestro. Ainda a Domênica falou, porra, mas o Will, cara, o Will é o mais fraco, né, ele faz o papel do que tem que ser salvo pelas pessoas, né. Aí eu olho, eu falei, não, cara, esse puto estava aguentando, estava incorporado por uma entidade alienígena e ele estava segurando a bronca, tá ligado? Por um ano. É, eu olhei e falei, cara, esse puto, tá ligado? Tava com o demônio no corpo por um ano. E tipo, assim como a maioria de nós homens faz, né? Tipo, puxa de shit down, né? Tava só empurrando aquela merda pra baixo, tá ligado? E tentando segurar, né? E aí você fala, porra, cara. E eu fiquei, assim, primeiro pelo próprio personagem, eu achei fantástico, fiquei só com uma dó que eu espero quando vier uma terceira que ele não esteja mais na situação, né, tipo, de perigo, né, iminente, ele ser o refém do mundo invertido, Demogorgon, bicho das sombras, o que for. Mas, porra, cara, o ator me entregou umas cenas que eu olhava e falei assim, eu não acredito que um moleque de 13 anos tá conseguindo fazer isso. Assim, de longe, de todas as coisas que eu vi na série, o que mais me impressionou foi tanto o personagem do Will, que finalmente a gente vê agora o moleque, né, de verdade, agindo com os amigos dele, e todo o lance dele com a mãe, né, super protetora, com os amigos dele também meio que ficar ali meio escorando, né, tipo, você tá tudo bem, né, não vai acontecer nada de merda. Ah, o ator mesmo conseguir entregar tudo isso, eu falei, puta que pariu, eu achei muito foda. De longe, assim, pra mim foi a melhor coisa da temporada. É, eu acho que a atuação dele se destacou tanto, porque no primeiro, eu acho que a que se destacou mais foi da mãe dele, né? Da Winona. Mas na segunda, ele toma os holofotes, meu, por conta da atuação, por conta da situação que ele tá passando também. Porque, querendo ou não, que nem você falou, termina a primeira com aquele cliffhanger, você fica querendo saber o que tá, vai acontecer, daí começa a segunda, eles já passam ali no... Ele continua enxergando o Upside Down, ele fica perdido com aquilo lá, só que o bicho não tá meio que... É isso que eu ia perguntar pra vocês. A impressão que eu tive foi que, assim, ele ficou com uma conexão, só que ele não tava com o bicho dele ali até o momento que ele foi lá enfrentar a sombra lá, e a sombra invadiu o corpo dele, né? Ele meio que só tava meio conectado ali, de certa forma. Sim. E a tensão toda, porque, por exemplo, ele fica... Ele tá sofrendo porque ele tá tendo aquelas visões, a mãe dele tá ali no meio termo, que ela quer acreditar nele, só que ao mesmo tempo também tá tanto o Hopper quanto o médico falando que não, que é pós-traumático, é alguma coisa que acontece, e realmente, se você for levar assim pela lógica, é uma coisa que acontece. Então você também fica estaria provavelmente com o pé atrás em saber se, tipo, é o pós-traumático ou se ele realmente tá sofrendo sequelas ainda da experiência, né? E depois ele fica pressionado porque a mãe dele fica meio assim, o irmão dele tá tratando ele diferente, os amigos dele estão tratando ele diferente, fica todo mundo tratando. Quando ele estoura ali por causa, ah, vocês estão achando que eu sou frágil? Eu não sou frágil, cara. Isso, eu gritava junto com ele, você não é, Will. Você é exatamente. Foda, cara. Eu também tenho só a elogiar essa parte, meu, tanto dele quanto da mãe novamente. Mas isso é estranho, né? Porque, por exemplo, a série poderia deixar... É interessante qual que é a ideia da série, né? Porque ela poderia deixar a gente também confuso com isso. Como você falou, todas as coisas do Will se encaixariam tranquilamente no estresse pós-traumático. Acontece que os irmãos Duffer decidem falar assim, não... Os personagens vão ficar pensando nisso, mas o público vai saber exatamente o que tá acontecendo. Porque a gente sabe que o Will tá com a ligação com o mundo invertido, a gente sabe que aquela porra toda é real. Então eu achei engraçado isso, porque numa série normal, o pessoal, sei lá, provavelmente, eu fico imaginando se fosse, sei lá, outras pessoas produzindo, ia querer causar essa dúvida no espectador. Mas já tem tanto mistério de saber, porra, e agora? Esse médico aí, ele continua sendo daqueles filhas da puta... Da conspiração ou não é mais? O que que é o bicho das sombras, né? O que que vai vir... Quer dizer, já tem tanto mistério que eles falam assim, não, isso não vai ser um mistério, né? Isso aqui é desse jeito e você vai estar vendo pros personagens vão ser, porque os personagens não estão vendo tudo que a gente tá vendo como público, né? Então eu acho bem bacana como eles decidem fazer isso, que é o que faz dar todas as coisas do personagem e das pessoas questionarem ele, de falar o que... dar outra alternativa, né, de aquela coisa que foi da primeira temporada das crianças serem desacreditadas, né, os adultos não acham que eles estão falando a sério, né, então fica bem interessante isso. É, da segunda temporada, o Will também só tende a concordar com o pessoal da mesa aqui, só elogios pro ator, pro personagem em si. Foi bacana de ver ele agindo mais nessa segunda temporada. Aliás, todos os núcleos, né? A gente, se algum ficou com aquela sensação de, ah, queria ver esse personagem sendo melhor trabalhado futuramente. Essa segunda temporada veio pra trazer justamente isso, né? Um desenvolvimento maior pra praticamente todos os personagens que a gente... conheceu na primeira temporada, né? E não só o Will, os outros amigos dele, o Lucas, o Dustin, tem um desenvolvimento maior, é o núcleo adolescente também, acontecem mais coisas com eles, tem consequências do que eles fizeram na primeira temporada. Então ela me entregou muito do que eu tava esperando, assim, até mais. Acabou até me surpreendendo com algumas coisas também essa segunda temporada. Vocês estavam comentando do Will, eu preciso falar do Bob, que tava ali namorando a mãe dele, foi um personagem que logo que ele apareceu, assim, em cena, ele me cativou, porque você falou da dificuldade do Will lidar com a forma como ele estava sendo tratado por todo mundo, né? Que ele passou por uma situação complicada. Uhum. E o Bob, eu vi que ele vem pra trazer leveza tanto pra Joyce, que é a mãe, quanto pro Will, porque ele não trata o Will como se ele fosse um esquisito, um diferente, ou uma criança frágil que fosse quebrar. Ele trata ele normal, como se ele fosse o filho da mulher que ele tá namorando, como se ele fosse um filho dele mesmo ali também. Tanto que tem aquela conversa no carro em que ele dá o conselho lá, você tem que enfrentar seu medo e tal. E aquela conversa ali acabou me pegando bastante. O Will ficou um pouco assustado com aquilo, porque não era um simples palhaço que ele estava enfrentando. Ele sabia que ele estava enfrentando uma entidade cósmica, demoníaca do outro mundo. Era alguma coisa muito maior do que ele. Mas meio que aquele conselho do Bob ali, é um conselho válido, um conselho paizão mesmo que ele dá pra ele ali. Aquele conselho ele toma pra ele, né? Fala, não, realmente eu preciso enfrentar isso aqui. Já que ninguém acredita em mim, eu mesmo vou enfrentar essa situação. E aí quando o devorador de mentes surge, na escola, né, no ele decide que ele não vai fugir, ele decide que ele vai bater o pé e vai enfrentar, e realmente ele enfrenta o monstro. Só que eu acho que nessa decisão aí, que não foi a mais inteligente da parte dele, ele meio que acaba se mostrando pro monstro, assim, até então ele tava correndo do mundo invertido, querendo não ver aquelas coisas, ele tava meio que querendo ficar ausente daquele mundo ali, e ele meio que se apresenta pro mundo, e é quando o monstro realmente descobre ele, e aí tem a invasão do corpo dele, a possessão em si. Acho que é por ele ter se revelado totalmente ali pro monstro, de peito aberto, o monstro se aproveita disso pra poder tomar conta dele ali, né? O que é estranho, né, cara? Porque normalmente num filme dos anos 80, esse era o momento final, era tipo a cena final, era o clímax, seria do filme, e que a criança, ao gritar, o monstro ia acabar fugindo, né? Agora, o personagem do Bob, cara, quando ele entrou, eu falei, como, cara? Como não gostar? Sean Austin, cara, porra. O bocão do Goonies, entendeu? Sabe? O filme é referenciado e os caras me trazem o ator, sabe, que fez o filme que é mais referenciado na série, né? Fora que eles jogam RPG e vocês me trazem o Sam do Senhor dos Anéis. Eu reconheci ele como Sam. Caralho, velho, tipo... Eu esqueci do Goonies, mas lembrei do Sam. Falei, ah, é o Sam ali, oh, bacana. Porra, cara, eu olhei e falei, pronto, tá todo mundo tá em boas mãos. Né? Tipo, chegou o John Austin. Né? Tipo, tá... Aí é pra eu aproveitar aquele comentário do Basso aí ver, e dizer que tem uma coisa que essa segunda temporada não falta, pelo menos para a internet, o melhor personagem da série. Eu nunca vi tanto melhor personagem numa série só. Não vou mentir. É o Bob, é o Will, tem gente que é o Steve, tem gente que é o Hopper. Eu digo, meu Deus do céu, quanto melhor personagem de uma vez. Então, aproveitando esse negócio, tipo, de tá comprando com a outra, tudo, você tocou aí no nome. Vocês gostaram da mudança que o Steve teve? Porque ele ganhou mais papel, ele deixou de ser aquele babaca escroto que a gente viu, né? Foi delegado pro irmão da Max esse papel, né? E aí ele se tornou um cara legal, tá ligado? Tipo, vocês curtiram isso? Vocês acharam forçado? Eu não achei forçado, porque a primeira temporada meio que já vai encaminhando ali aquele final pra isso. O desenvolvimento dele já começa na primeira ali. Ele já começa babaca, aí depois que ele apanha, aí ele pega. A primeira coisa que ele vai fazer é limpar o cinema, depois ele que ele apanhou, quando ele viu que tá errado, vai limpar a peste do cinema, depois ele vai tentar se desculpar com o Jonathan. Ele não foi nem procurar ela, procurar o Jonathan, quando ele chega no momento lá decisivo do Demogorgon. Ele viu as merdas que ele fez e foi desfazer tudo, aquelas sujeiras. E você vê que a mudança já começou ali. Não era tipo, ah, só vou agradar a Nancy, vou na frente dela fazer as coisas. Não, aí ela tava lá por acaso. E aí ele ficou sem entender o que é que tava acontecendo, viu ela ferida, viu ele ferido. Uhum. Que maluco, se meteu naquilo, ficou todo confuso. A série outra termina ali com o Jonathan ganha uma câmera de presente. Aí você vê que ele, de certa forma, foi quem deu aquela câmera junto com a Nancy ali. Ele quer se desculpar, ele quer uhum. ser o nice guy. Então, tipo, o desenvolvimento dele de um ano depois ele continuar sendo um nice guy, depois desistido de ser um cara ruim, pra mim não chegou a ser forçado, não. Eu gostei de ver o Steve. Ah, deixa isso pra lá, eu quero ser esse cara aqui que é isso que ela quer, que eu quero também ser. Só que, meio que eles ficando separados ali, foi bom ver que ele não desistiu, tipo, ele podia ter. Porra, fiz isso tudo porque é dela, ela não me deu bola, vou ser revoltado de novo. Não, foi bom ver que ele se manteve aquele Steve. Legal. E foi, eu acho que foi um desenvolvimento bom pro personagem. Eu também curti, assim, no começo eu confesso que eu fiquei com um pouco de pé atrás com ele, mas quando ele começa a antagonizar com o Bill, o irmão da Namex, eu falo, ah, não, ele não vai voltar a ser o babaca que ele foi antes. Assim, tem aquele conflito com a Nancy, né, que eles acabam terminando a cena da festa de Halloween com ela bêbada, desabafando e falando que é tudo uma merda, o relacionamento deles não é de verdade. Uhum. Aquela cena foi ótima, eu gostei de ter visto ela, drama adolescente, né, mas eu gostei de ter visto ela, e ele meio que desistiu dela, falar, ela não é pra mim e o que eu tô tentando construir com ela aqui não, realmente não tá dando certo, não é verdadeiro, não é autêntico. Ele acaba meio que aceitando isso. Eu acho que isso aí é um retrato do amadurecimento que ele tem durante esse ano aí de intervalo entre as duas temporadas. Quando surge o antagonista dele ali, aí meio que você vê a diferença, né? Você vê o contraste, fala, não, ele mudou mesmo, ele já não é mais o valendão da escola, o encrenqueiro, o arruaceiro. Esse papel agora realmente é do outro aqui. Tanto que o outro é, sei lá, se ele era ruim, o outro é umas três vezes pior do que ele, né? E eu acho que ele melhorou bastante quando ele sai de perto da Nancy, né? Gente, eu não consigo gostar da personagem da Nancy, né? Eu gostava tanto do personagem da... Eu gostava mais do personagem da Bárbara, mesmo mostrando menos. Eu olhei e falei, pô, podia ter morrido ao contrário, né? Podia ter invertido a morte. Porque eu acho ela tão sem graça, não só a atriz quanto a personagem, sabe? É... Acho que a única coisa que eu não gosto assim, na série muito é o... Coisa, é a duplinha Jonathan e Nancy. Né? O Jonathan, na primeira temporada, eu acho ele legal as cenas que mostram flashback com o Will, mas o restante eu acho meio assim, né? Até a cena final da armadilha, tudo, que eu vejo que ele toma um pouco mais de atitude, né? E nessa temporada, de novo, na segunda temporada inteira, ele não tomando quase atitude nenhuma. É a Nancy vindo puxar ele pra ação. E eu olho pra Nancy e falo, gente, não, sabe, a personagem não me convence. Ainda mais quando ela sai de perto do Steve e o Steve fica, tipo, legal com os outros garotos. Eu olhei e falei, cara, assim, a aura insossa dessa menina, tá ligado? Eu tava atrapalhando o cara. É, assim, a Nancy como personagem, eu não tenho queixas contra ela, não. É, no começo a gente vê que ela tá tentando se encaixar num grupo que não é o dela ali, né? Na escola ali. Depois a uhum. gente vê ela meio que mudando. Ela vê, o Jonathan tem um diálogo com ela que eu acho bem interessante, que ele fala que ela tá tentando ser alguma coisa que ela não é. E que enquanto ela estiver fazendo isso aí, ela ela não vai estar sendo ela mesma. Ela tá mentindo pra ela mesma. Tanto é que quando eles meio que formam a... Então, mas na segunda temporada, você não acha que ela continuou fazendo isso, sabe? Parece que a personagem não aprendeu. Os outros todos aprenderam e ela não, sabe? Porque parece que ela continua tentando se encaixar em algo que ela não é. Né? Seja no relacionamento, no namoro, na escola, né? Ela continua fazendo coisas que ela não gosta e que não é ela e que ela não acha certo, sabe? É porque tem a complicação toda que é a conspiração do governo, né? É assim, ela retoma um relacionamento com o Steve, ok, tá? Eu acho que com o que aconteceu na outra temporada, eu acho que seria muito mais fácil ela se aproximar do Jonathan, mas ok, foi uma coincidência ali de um evento traumático ali, isso não vai meio que fazer mudar tudo do dia pra noite. Ela retoma um relacionamento com o Steve. Aí tem a questão do segredo que eles têm que manter ali com relação ao que aconteceu pro governo, né? Conspiração. Ela tenta segurar as pontas daquilo ali, tenta levar a vida, mas o interno dela continua em conflito, ela continua vendo que ela não tá se encaixando, que é aí que ela tem um momento de rebeldia com o Steve lá, ela dá um basta naquilo, não é desse jeito, eu não vou esquecer o que aconteceu com a minha amiga, tão fácil assim, eu não vou conseguir tocar a vida pra frente do jeito que você quer aqui, com esse relacionamento, eu sei que não é verdadeiro e tal, e ela meio que volta de novo pro Jonathan, que é com quem ela consegue ser ela mesma, com quem ela consegue se abrir e se expressar, e os dois meio que começam a correr atrás de revelar, né, a verdade por trás da morte da Barbie, que até então ela tava como desaparecida. A opinião pública tinha a ideia de que ela tava desaparecida. Eles começam a cavar ali esse mistério em torno dela. Eles sabem, né? Mas começam a cavar a fundo pra poder encontrar provas e revelar a verdade pro mundo. Então aí eu acho que eu já vejo ela tendo a afinidade maior com o Jonathan por causa disso. O Jonathan, a gente sabe que ele é um outsider, ele é um pouco crítico, é um pouco isolado do social ali, ele não consegue não ver o que tá... Tem até a metáfora que o jornalista fala com eles. Ah, tem um pessoal que passou a vida... Vocês querem abrir as cortinas agora, mas tem um pessoal que passou a vida inteira querendo manter essas cortinas nos lugares aqui. A família dela é assim, o pai dela é assim, aquele cara que, não, deixa essa cortina fechada, não quero ver nada, não quero saber de nada, o pai dela é assim. Mas ela não, ela meio que tem essa formiguinha de querer ver o que tá por trás, de querer desvendar, de querer mostrar pro mundo o que tá ali. Não vai se contentar com o que é de senso comum. Ela vai... e atrás. Tanto que eu acho que é uma das coisas que vai servir de impulso pra terceira temporada, né? O Ace chegou a comentar com a gente que isso vai dar tanta merda, isso aí que eles fizeram, de ter confrontado o governo. A gente conversou antes das gravações, assim, em off, que o que eu achei que a personagem, ela realmente teve uma crescente aí, teve uma coisa assim. Eu também não gosto muito da Nancy, desde a primeira temporada. Eu tenho que admitir que ela teve uma crescente ali, mostra ela primeiro como o Basso me falou, ali tentando se encaixar, depois ela, após perder a amiga, ela querer respostas, desde ali ela começa a querer respostas e justiça para as coisas, depois ser obrigada a ser uma pessoa que ela não é e não aguentar, e quando ela bebe, ela joga tudo para cima de Steve ali, e depois que esse relacionamento termina, ela percebe que ela tem que realmente fazer o que ela quer, só que eu só achei que a personagem não mediu as consequências um pouco desse ato. Porque no fim das contas ela está enfrentando o governo. Por mais que ela queira diluir, como o próprio jornalista lá ensina ela, a diluir a informação para ficar menos incrível, para ficar mais contida. Eu vi gente comentar: ah, graças a ela o departamento de Hawkins vai ser fechado ali. Já tá todo destruído, gente. Vocês acharam que foi porque dela que fechou? Foi o final da temporada do negócio tudo quebrado. Uhum. Não foi só porque dela que fechou. Pode não reabrir porque dela, mas fechar não foi ela que fechou. Eu não sei, eu acho que tentaram dar um arco pra ela de história, como a gente viu que nessa temporada inteira quiseram dar arcos separados pra cada um dos personagens. Aliás, a galera ficou muito separada de um modo geral, né? Você via eles pouco juntos. Não sei, porque pra mim, desculpa, parece que perto dos outros parece que o arco dela pro Jonathan foi tão fácil, sabe? Sendo diferente dos outros arcos, o arco da Eleven, né? O arco do Will... Né, do próprio Dustin, que tem um arco que recebe quase que um episódio só pra ele, né, com o D'Artagnan, que você vê que existia um perigo, existia alguma coisa. Em momento nenhum eu fiquei temeroso pelo Jonathan e pela Nancy, sabe? Eles foram lá, tava lá com a equipe lá, gravaram, foi fazer a conspiração com o carinha lá, também tá tudo protegido, depois lançou as fitas, sabe? Parece que não teve um obstáculo, sabe? Não tinha uma chance de falha. Né, como nos outros a gente ficou temeroso, pô, eles podem falhar, pode dar errado, né? Ali não, parece que, gente, é só a rotina. A gente tem que fazer isso aqui, pra fazer isso aqui, pra fazer aquilo ali. Né, não tem segredo nenhum, é só tempo gasto, mas não vai ser uma coisa difícil de ser feita. Não, mas não discordo de você, não. Tipo, eu também acho, e comentei com os meninos, a gente discutiu justamente isso. O arco do personagem deles dois ali, eu achei um tanto dispensável. E achei imprudente também quando eu falei com eles. Porque eles foram futucar o governo, blá blá blá. Não aconteceu nada agora. Mas pra frente pode acontecer, como o próprio Arishui falou, talvez isso leve pra consequências maior. Tanto que a gente chegou a discutir também o fato de esse pai da Eleven tá vivo, vamos ter o não mais os pessoal do governo, gente boa que tivemos nessa segunda temporada, vamos ter os homens maus retornando na terceira. Será que agora as consequências vão partir desse ponto? E aí? Mas eu concordo contigo quanto a achar que dos arcos entre os personagens foi um dos menores aí, quase que dispensável. Era mais pra concluir a relação em aberto entre ela e o Jonathan e ela em relação à Bárbara. Concluir essa questão que tava em aberto aqui, gente. Vocês queriam justiça pela Bárbara? Justiça pela Bárbara. Tá aqui. Pronto. Te entreguei. Vocês queriam Nancy com o Jonathan? Nancy com o Jonathan. Fechou aí. Valeu. Eu também acho que o principal foco da aparição deles foi fechar isso mesmo. Porque teve muita gente que ficou... Eu vi que teve... O pessoal comentou que teve bastante pessoa que ficou reclamando que a Bárbara não teve justiça, ela foi morta, ninguém foi atrás disso, até os pais dela não ignoraram. E aí eles quiseram colocar os pais dela desesperados, que ainda estavam com esperança de achar, encontrar ela. Daí foi, colocou a Nancy junto pra poder dar um fim nesse ponto. E também a questão dela voltar pro Jonathan, né? Como personagens mesmo, eu acho que eles não se destacam. Eles têm ali um momento ou outro de descontração, que acaba sendo engraçada as cenas que envolve eles lá junto com o jornalista lá. E só. É porque talvez se for pra deixar abertura pra uma continuação ou deixar pra desenvolver isso futuramente, talvez tenha sido estratégico não dar esse destaque todo pra eles agora. Papel menor aqui que vai reverberar só futuramente. Então, faria sentido, né? Porque a complicação maior era outra. É aquela invasão com o Will acontecendo, portal aberto ali que também ficou sem resolver. Uma coisa mais imediata que eles precisavam resolver com mais urgência nessa temporada. Essa outra conspiração do governo é algo que eles podem deixar pro futuro. Ou talvez não vai ter tantas consequências assim, e tenha sido realmente um arco curto ou talvez dispensável dos dois nessa temporada ali. Mas, pra ocupar tempo de tela, vamos colocar os dois fazendo isso. Pode ser. A parte de tensão, você chegou a comentar, só tem aquela do parque lá, em que eles veem que eles estão sendo vigiados o tempo inteiro, né? Quando eles manifestam o desejo de contar a verdade pros pais, o governo já tá sabendo e coloca aquele monte de gente pra tomar conta deles ali. É a única coisa assim que... Mas essa pra mim foi bem telegrafada, sabe? Quando a Nancy antes fala, então, o Bob trabalha no negócio de eletrônicos, né? Aí ela, sim, foi ela, então vou ligar pros pais. E aí, sabe, liga pros pais da coisa pra encontrar eles no parque. Eu falei, por quê? Sabe, eu olhei e falei, não, gente, tá tudo errado isso, sabe? Alguma armação deles, porque quando eles quiseram encontrar os pais da Bárbara, eles foram até a casa deles, sabe? Não precisaram fazer tudo, vamos ligar pra encontrar no parque, como se fosse, sabe, sei lá, uma pessoa desconhecida, sabe? Sabe? Aí eu olhava assim, não. Aí falou antes do Bob, falou que era um negócio eletrônico e corta e não mostra o porquê continuar. Falei, ah, tá. Então aqui estão inserindo os parâmetros pra quando eles juntarem lá na frente falar que não saiu do nada, sabe? Aí por isso que eu também não fiquei daí tenso daí com isso. Mas entendo, concordo com você daí, Mirichu. Pode ser que isso seja desenvolvido na próxima temporada, por isso que não deu destaque. Agora, eu acho interessante que foi dando esses destaques pra cada um dos personagens, né? Eu não gostei muito do arco que teria que ser do Lucas, né? Que é o romance dele com a Max, né? Então, eu olhei assim, achei, falei, porra, o Lucas era o cérebro da equipe e foi dado, sabe, um papel pra ele tão... Eu não sei, perto que parece que o destaque que o Dustin ganhou nessa temporada, né? Pareceu que o Dustin e o Will teve bastante destaque. O Lucas teve menos, né, com o arco com a Max. E o Mike, gente, o Mike, ele desapareceu, né? Assim, sim. Porque o arco dele é com a Eleven, e a Eleven não encontra eles até o último episódio. Então o cara foi chutado pra escanteio, né, total. Parece que se ele não tem alguém pra salvar, né, pra correr atrás, né, ele não faz nada. Então a Eleven tava fora, o Will teoricamente tava salvo, porque não tinha mostrado. Ele tá ali, né, ele foi sequestrado de outro jeito dessa temporada. Parece até foda. Pô, foda-se, o Mike agora não tem nada pra fazer então, gente. Ele ficou apagadaço. Eu acho que ele só aparece mesmo quando todo mundo ali tá em perigo e ele meio que imagina algo que ele possa fazer ali, já é nos últimos episódios, em que ele dá a ideia, sim, de atrair os Demodogs para os túneis, afastar eles lá da Eleven enquanto ela vai estar concentrada lá no portal, tentando fechar, e também enfraquecendo a criatura que tá no Will enquanto eles estão fazendo meio que o exorcismo dele lá, né? É o único ponto, assim, que ele meio que age à semelhança do Mike da primeira temporada ali. É de início, assim, enquanto eu vi, sim, ele, eu vi que ele ainda tava abalado com o desaparecimento da Eleven, tem aquele drama, tem aquele peso dele tá isolado, dele tá tentando fazer contato com ela ainda, ele não desistiu, tanto que tem a contagem dos dias lá em que ele fica usando o rádio pra tentar falar com ela, e a gente vê que ele tá triste, ele tá depressivo com essa situação. Aí ele meio que se aproxima do Will também, que enquanto o Dustin e o Lucas estão às voltas ali com a Max, com o Dart e essa outra situação, meio que o grupo dá uma quebrada ali, e a gente vê ele se aproximando do Will, mas logo em seguida também o Will tem o problema com o mundo invertido e ele fica isolado praticamente, ele não tem mais o que fazer. Aí também você chegou a comentar do triângulo amoroso com a Max, tem uma parte lá em que a Eleven volta e vê ela com o Mike e ela já supõe que estão tendo alguma coisa, ela puxa o skate dela e derruba ela, ela fica, tem aquele ataquezinho de ciúmes. Aí eu olhei assim e falei, não precisava, mas aí também, são crianças, estão descobrindo as coisas agora. É. Eu não sei até que ponto aquilo é porque o triângulo tava no Lucas e no Dustin. Ali foi um erro de interpretação da Eleven. Depois tem também quando eles vão apresentar as duas oficialmente, né, ela já conhecia ela, mas o pessoal vai apresentar as duas oficialmente e ela não aceita cumprimentar a Max. Aí a gente fica assim, o primeiro tá menina, mas ela tá com alguma coisa ali ainda, entre as duas ali também. Isso também vai ser trabalhado depois. Pelo amor de Deus, tá muito clube do Bolinha, né? Só tem vocês duas de mulheres, vocês, sabe, vocês têm que se ajudar, porque senão essas meninas não vão deixar vocês fazer nada. Do Lucas, você tinha comentado do relacionamento dos dois, eu assim, gostei do desenvolvimento que teve, mas ficou aquela coisa assim, meio só pra afastar o personagem do resto do grupo, enquanto os outros estavam envolvidos com outras coisas ali. Tanto ela quanto o Bill foram meio que personagens assim pra tirar, desunir, né, pra quebrar o grupo ali. O Billy com o Steve e a Max com o grupo lá de garotos, Billy. Mas é isso, meio que pra quebrar. É porque parece meio que assim, né, eles queriam separar o pessoal e tinham grandes arcos pra serem contados a história, né. O Will tinha um grande arco, o Dustin ganhou um grande arco com o D'Artagnan, com o Dart, a Eleven tinha um grande arco, e a ideia deles todos era de fazer as histórias contando meio que separado. E aí, quando você, tá bom, esse pessoal tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que assim, as histórias que queriam contar eram essas grandes. Mas putz, pra ficar simétrico, tem que todo mundo ter um arco, então a gente tem que dar alguma coisinha pra eles antes de fazer. E aí pareceu meio que, sabe, não sei vocês, mas pareceu meio que isso, assim, pro Lucas, vamos dar um lançamento ali com a Max, né? Aí pro Mike, o Mike até concordo com o Erechu também, que ele tava, talvez ele ficou mais apagado pelo momento do personagem de ser, né, de estar com o negócio da Eleven e tudo, né? Apesar que eu gostaria que tivessem, ainda assim, colocado ele, inserido ele em mais cena, né? Porque parece que ele ficou muito apagadão. Mas o restante pareceu, sabe, que foi, então pro Lucas tem que dar isso, pro Jonathan, o Jonathan tava totalmente perdido, né? Ainda a Nancy, o arco dele com a Nancy junto, era muito mais realmente um arco da Nancy, contra a Bárbara, tudo. E ele tava ali só, tipo, vamos na onda, né? Vamos junto, sabe? Apoio moral. Então, sabe, parecia que tinham grandes arcos a serem constados, mas como tinha que dar um destaque pra todo mundo, então, o que sobrou pro restante? Vamos colocar isso aqui pra esse, isso aqui pra aquele, né? E aí pareceu, o restante pareceu meio fraco. Não fica ruim, foi divertido de ver, mas é mais aquela parte mais descontraída, que você não vai levar tão a sério e que não vai te prender tanto. Uhum. Na série, você não tá vendo pra saber com quem que a Max vai ficar, você tá vendo pra ver como é que vai, que o Will vai lidar com aquela situação, mas enquanto isso tá acontecendo, tem isso também acontecendo ali, a vida não para por conta dos eventos maiores, né? Sim. Isso tem que ocupar os outros personagens. Mas foi legal de ver, não foi algo que me desagradou ver, eu não fiquei querendo pular no controle da Netflix, né, mais 30 segundos enquanto esses outros personagens apareciam. Até porque eles são muito divertidos, acabam sempre mostrando alguma coisa interessante ali da época ou da personalidade deles também. Uma coisa que eu preciso elogiar são as famílias do Dustin e do Lucas, né, a irmã do Lucas ali rouba a cena toda hora. A Erika, né, chamando ele de nerd, debochando das roupas que ele veste, dos bonequinhos dele. quando Dustin liga e fala código vermelho, que é algo muito grave, que ela pega o rádio e fica debochando, código vermelho, para de falar isso, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. A menina meio que rouba a cena, viu um pessoal comparando ela com a irmã do Chris, a Tônia do Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. E é igualzinho, assim, a personalidade é a mesma coisa. E a mãe do Dustin também foi bacana de ver ela. Ela meio que super protege o filho, mas ela meio que dá aquele impulso, né? Tá sempre motivando ele. Ah, que legal que você fez. Tá sempre colocando ele pra cima, nunca coloca ele pra baixo, né? E quando ele vê que ele fez merda lá com o Dart, ele meio que, caramba, não posso contar isso pra minha mãe, que é capaz dela bater palma porque eu fiz aqui. Deixei esse monstro com o meu gato da família. Eu preciso me livrar disso sozinho. Que é quando ele forma a aliança ali com o Steve, que tá perdido. Nossa. Também, tá meio sem ter o que fazer. Mas então... Vem cá, eu preciso de sua ajuda. É, mas o Steve, ao contrário do que eu achei, ele casou perfeitamente com o grupo do pessoal, né? Tanto que no último episódio, quando o Billy aparece, ele fala pra Nancy ir embora, né? Tudo mais, fala assim, por quê? Porque eu posso ser um péssimo namorado, mas eu sou uma ótima babá, né? Eu sei cuidar dessas crianças. E é verdade, né? Porque ele manteve eles a salvo no Ferro Velho, manteve no... contra o... com o Justin, né, quando tava fazendo as coisas lá com o Demogorgon de estimação, né, o Dart. Depois na casa, quando o Billy chega, né, eu não gostei da resolução, né, depois do Billy, né. Tá certo que eu sei que precisava... Sim. Eu acho que a Max tinha que participar da derrota do Billy pro crescimento do personagem, pra mostrar uma marcação clara que ela tá se livrando daquela opressão do irmão. Mas do jeito que foi aí, total, assim, tipo, eu não gostei. Falei, porra, deixa o Steve, tá ligado? Tipo, num saco de pancada. O golpe final desse, ali. Né? O Steve, né, tipo... Eu fiquei esperando ele dar o último soco ali, dele revidar, mas não teve jeito, né? Sobrou pra Max fazer. É, eu achei que a Max ia entrar na briga junto, né? Pular, sei lá, pelos coisas do irmão, ia conseguir tirar ele, fazer, dar um chute, sei lá, no saco dele pra ele cair alguma coisa, sabe? Aí vinha o Steve e finalizava, né? Ou se ela realmente batesse nele, alguma coisa assim, mas é... Aí eu olhei porque eu falei, gente, o cara tava doidão, ela intimidando ele com um taco de beisebol cheio de prego. Eu falei, gente, né? Mas eu entendo até o escolha. Tem injeção também. É, injeção. A injeção com o calmo. Não sei se é um calmante. Tranquilizante, né? Não, agora vamos falar sobre o Dustin Hagrid. Abrigando monstros perigosos e protegendo-os contra, não, todas ele as, contra todas as evidências de que ele é ruim. Eu preciso defender o Dustin. Ele encontrou um animal lá na lata do lixo dele, fazendo uns barulhos estranhos, e ele, como toda criança curiosa e fã de ciência, de descobertas, assim, descobriu uma nova espécie. E ele pega uma tonelada de livros na biblioteca, lê aquele monte de livros todos, descobre que talvez ele seja um anfíbio, um réptil, alguma coisa assim, que o bicho tá passando por transformações. Ele não tem nem ideia de que aquilo é um Demogorgon, a princípio, né? Só que ele vê que não tem mais jeito, não, isso é o Demogorgon mesmo. Mas se bem também que depois também ele meio que acaba querendo proteger o bicho também. Ele entende que os dois têm um vínculo ali. E realmente acho que tinha um vínculo, que no final é mostrado esse vínculo lá na frente, quando eles estão fugindo dos túneis. Ele dá o chocolate pro monstro, o monstro fica de boas comendo chocolate. Um monstro terrível, e eles passam. Esse é o problema que eu achei, porque assim, até enquanto tava naquela questão da descoberta ali, que ninguém tinha meio que a suspeita de que ele era do mal, ok. Só que a partir do momento que eles se juntaram e pegou e falou, não, ó, provavelmente ele é o bicho que o Will cuspiu há um ano atrás. É ele que ele deve estar ligado com o Upside Down. E aí ele continua protegendo o bicho. Aí achei meio forçado. Aí beleza, falei, talvez eles vão pegar e usar essa conexão dele como algo importante pro futuro. Só que não foi importante. Tipo, eles só colocaram o bicho ali no final pra poder eles escapar. Só que eu achei que eles iam fazer... E poderia ter ficado melhor se eles tivessem feito alguma coisa assim. Tipo, pela conexão que ele teve com o monstro, eles iam descobrir o ponto fraco deles, ou se não uma forma de derrotar os bichos mais fácil, mas não colocar ali só, meio que foi conveniente, não, vamos mostrar que a ligação dele serviu pra alguma coisa, então vamos colocar ele lá pra poder encontrar as crianças no meio do túnel, e aí ele não vai atacar porque é o Dart. Eu fiquei esperando alguma coisa mais até exagerada nesse ponto aí, de talvez esse Dart aí é meio que proteger eles ali, não o Dustin ir lá e mostra pra ele, ah, sou seu amigo, vou te dar um chocolate aqui. Não, meio que o Dart proteger esse grupo de humanos ali, justamente por eles estarem com o Dustin, alguém que ele tem realmente um vínculo ali, ele reconhece o Dusty, sei lá, como é mãe dele, tem um instinto materno, essa aqui é minha mãe, preciso protegê-lo, ou é da minha família e tal. E até atacar e proteger eles contra os outros Demodogs que estavam no túnel lá. Mas não é o que acontece, né? É meio que serve só pra fechar o arco do Dusty ali, é a oportunidade que ele tem de ser herói, né? Na outra temporada ele não teve isso, ele meio que ficou apagado também, ele meio que era o personagem que fazia a ligação do grupo ali, tanto que ele faz o Lucas e o Mike se reaproximarem de novo depois do conflito com a Eleven, mas tá, é só o lance mesmo da amizade, vou juntar o grupo de novo, é a cola. E na segunda temporada não, ele tem esse arco independente dele, ele meio que, ele veste aquela roupa de beisebol lá pra poder enfrentar o Dart, prende ele lá no porão e vai procurar por ajuda, porque ele sabe que ele não vai dar conta ali. E no final é meio que o arco em que ele tem o encerramento do arco em que ele tem a oportunidade de ser heróico também, né? De mostrar um pouco do heroísmo que o Will talvez tenha. É, mas eu interpretei dessa forma, mas. Mas eu acho que. Fica exagerado. Eu acho que é isso que eu ia falar. Concordo com coisa que foi muito tempo de tela desenvolvendo essa relação pra o que isso deu de retorno depois. Porque. O Demogorgon, tá certo que, se for pensar de uma certa forma assim, eles tentaram depois resgatar o Dart, né, fazer aquela armadilha lá no Ferro Velho, foi o que mostrou que tinha outras daquelas criaturas. De toda forma, aquilo ali já estava encaminhado quando o Hopper foi pro túnel, e você já sabia que já tinha um túnel grande, quer dizer, aquilo ali, na verdade, foi até meio que um anticlímax, porque se, por exemplo, naquela cena dos que vão os soldados lá, ou quando o radar começa a captar aquele monte de ponto vermelho, você vê que tem um monte de Demodogs. Eu não me espantei porque eu já sabia que tinha mais do que um, né? Não era só o Dart. Então eu achei até só que meio assim, foi, pô, podia imaginar que foi pra. Toda a relação dele do Dart foi pra mostrar que tinham mais Demogorgons. Mas putz, se tivesse deixado essa mostra pra aquela cena dos soldados, ia ficar muito mais impactante. E aí você não precisava ter desenvolvido tanto a relação do Dustin, sabe? Eu também achei que ia vir mais coisa e ia ter mais retorno, a gente ia pegar mais informação. Vai ser mais relevante pra história aquilo ali, porque, pô, um episódio inteiro foi pro Dustin com o Dart, né? Eu não lembro qual que episódio foi, acho que foi o episódio 4, acho que foi o 5, sabe? Porra, cara, quer dizer, mais de 10% da série foi pro desenvolvimento de relação, foi, sabe, teve um episódio inteiro pros dois, sabe? É muita coisa, sabe? Pô, você colocar em contrapartida, você teve um episódio inteiro pra Eleven encontrar a irmã dela, ter uma relação com a mãe, ter toda aquela relação naquele outro local e decidir voltar pra saber que os amigos dela tem. Porra, olha o tanto de coisa que foi pra ela pro episódio e depois pro Dart e o Justin, pro que teve, sabe? E quais foram os retornos de cada um, sabe? É muito desbalanceado. Eu só sei apaziguar as coisas, só sei vir assim. Concordo um pouquinho com cada um. É justamente isso. Os arcos são desbalanceados. Concordo um pouco com o Júlio. Eu também me chateei com aquela maluquice dele ali, mas eu entendo que era pra dar o espaço do arco dele, apesar que a conclusão desse arco foi bem abaixo do que você esperava, assim como o caso do Lucas. Eu enxerguei, quando foram falando do Will, do Mike, que a diferença proporcional que eles tiveram, se vocês repararem, é quase que os quatro meninos invertem a proporção da primeira temporada. Na primeira temporada, o Mike tem a maior destaque, o Lucas se separa e tem um arcozinho sozinho, ele que descobre uma coisa lá no laboratório, diz como entrar, bababá por menino, porque ele foi sozinho, viu essas coisas. E aqui é, opa, Dustin e Will ficaram mais apagados na primeira, tiveram suas participações aqui, quem teve menos vai ter mais agora. Will teve menos? Will vai ter mais. Dustin teve menos? Vai ter dar um arco pro Dustin. E os outros dois a gente vai tentar balancear. E é isso, Mike parece que ficou o Will, ele virou o Will, ficou aqui de lado na temporada, o Lucas virou o Dustin e foram invertendo as coisas no tamanho da proporcionalidade dos arcos de cada um. Eles tentaram a fazer uma coisa também, como se estivesse invertendo realmente a primeira temporada. A primeira temporada, apesar de ter os núcleos ali, a gente vê núcleos diferentes fazendo as coisas, eles eram núcleos unidos, no fim das contas. Os meninos eram os meninos, por mais que separou o Lucas naquele ponto, voltou para os meninos, os adolescentes eram os adolescentes, a mãe e Hopper. Aqui, desde o início, a gente já vê, ah, o Hopper esconde coisas, ele tá com a Eleven. O núcleo da Joyce e Bob aqui, cuidando do Will. Cada um vai começar a fazer uma coisa. Esse tem a Max, esse tem o Dart. Separaram pra dar destaque a eles. Não, eles não funcionam só juntos. Vamos tentar mostrar que eles funcionam separados. Alguns funcionam melhor que outros. Uhum. É claro, eu posso dizer assim, do resultado final, eu gostei mais da primeira temporada como série do que como a segunda. Mas nenhum dos dois, pra mim, foi ruim. no fim das contas. Eu entendi esses pontos aí no fim das contas, apesar de um agradarem mais que o outro. Então, o que vocês acharam da Eleven? Eu fiquei só com uma coisa assim, porque todos eles ainda se encontravam de vez em quando. Agora, a Eleven, ela ficou separada de tudo, né, cara? É, eu gostei muito da relação dela com o Hopper, né, os dois atores, né, a Millie Bobby Brown e o David Harbour, né? Eu gostei muito, quer dizer, porra, porque são muitas cenas só os dois juntos, né, pra poder conseguir segurar tanto tempo de tela. Mas eu não sei, eu achei... Eu entendi o porquê foi feito, não é? Mas eu não gostei de ver ela tão separada, assim, sabe? Dos outros, assim, tão sozinha, assim, sabe? Não sei, não... Eu acho que eles fizeram isso meio que por conta dos poderes dela. Pra não dizer que, assim, eles vão utilizar os poderes dela pra poder acabar com tudo. Que é o que acontece no final. Então eles deram um motivo pra ela poder ficar afastada. Pra poder dar, sei lá, um pouco mais de destaque pra eles. E eles poderem ir atrás da solução, irem atrás de como enfrentar essas criaturas sem depender dela. Talvez tenha sido isso. Mas eu gostei da forma, tanto da relação dela com o Hopper, né? É, nossa, o arco dela ficou muito legal. A hora que ela se revolta também sai, eu tava vendo isso acontecer já fazia tempo, então eu gostei bastante dela ter ido atrás da mãe dela, tudo. Depois, quando chega a parte da irmã dela, tipo, normal, não achei ruim, como teve pessoas que acharam ruim, também não achei sensacional, assim, aquela coisa. Foi normal. É uma coisa que era necessária, sei lá, pro desenvolvimento da Eleven mesmo ali, como com os poderes dela, pra poder aprender a usar melhor, a usar eles com mais força pra poder levar ela a conseguir fechar o portal no final, né? Então, foi, poderia ter sido melhor talvez? Poderia, mas eu acho que tá ali, entrou na medida certa. Não tenho o que reclamar dela, não. Da Eleven, assim, isso que o Júlio comentou é bem interessante. Vamos separar ela do pessoal comum aqui, por causa dos poderes dela. É, eu acho que faz muito sentido. O desenvolvimento que ela tem ali com o Hopper é muito interessante, aquela coisa de pai e filho mesmo, e você vê o conflito entre os dois ali, chegando a um ponto máximo de tensão e aquilo explode. E ela com poderes e ele com autoridade policial, e o único que sabe que ela tá viva e que tá protegendo ela, aquela proteção que meio que sufoca também a ela como indivíduo. Aí ela sabe que ele tá mentindo pra ele, pra ela, ela descobre coisas e ela resolve ir atrás de quem ela é, da origem dela e dessas coisas assim. Então ela tem uma jornada solo dela, eu achei bem interessante essa jornada, ela conseguir dar conta disso tudo sozinha, foi uma surpresa, mas meio que também dá uma humanizada na personagem, que eu acho que na primeira temporada meio que não tem. A gente vê ela como uma cobaia de laboratório, com poderes, e enquanto ela tá com os garotos ali, ela meio que vai se descobrindo como pessoa. Mas é na segunda temporada em que a gente vê ela meio que se mostrando mesmo pro mundo, quem eu sou, de onde eu venho, essas dúvidas que ela passa a ter, que ela precisa de encontrar essas respostas, é na segunda temporada que a gente vê ela em busca disso. E o encontro dela, assim, com a mãe, eu achei bem emocionante. Ela tentando se comunicar com ela, né, com aquele lance da televisão e do pano ali encobrindo os sentidos dela, e ela vendo por que a mãe dela é daquele jeito, e a única coisa que a mãe dela resolveu preservar na mente ali é aquela informação de que minha filha tá ali e aconteceu isso com ela quando ela nasceu. É uma coisa muito forte, a cena é bem emocionante. A anterior também do conflito com o Hopper também foi bem emocionante de ver. Sim, mas essa sim. Da mãe, esse encontro com a mãe também foi bem emocionante. Depois ela indo, ela descobre que tem a irmã, né? Ela indo atrás da irmã também é outro ponto interessante na série, meio que dá uma expandida no universo. A gente sai daquela cidade pequena, de interior, em que todo mundo conhece todo mundo, e a gente vê ela numa cidade grande, com outro tipo de problema, né? Violência, desigualdade social escancarada ali, o pessoal punk meio que contra o sistema, e também o pessoal que sofreu na mão do governo, que ainda sofre ainda, que é pária da sociedade, meio que lutando, tentando sobreviver, meio que protestando, aquela forma de conflito mesmo, né? Conflito social, tensão social ali. Achei bem interessante. E é o ponto que serve pra Eleven meio que firmar a base do que ela quer pra ela, né? Do que vai servir de missão. Não, eu não quero me vingar desse pessoal todo. Eu quero estar com a minha família. Eu preciso de uma casa. Ela tá o tempo inteiro ela fala em lar, em casa. Agora você tá em casa. Mas aí ela fala casa, mas meio que ela não se identifica com os lugares que são apresentados pra ela como casa, né? Aí meio que ela entende que a casa dela é... Ao final ali, meio que ela entende que a casa dela tá com os amigos dela, né? Com o pessoal de... Sim. Com aquelas crianças ali que ela... É a verdadeira família dela, é aquele pessoal. Não é com a mãe dela, que ela só conheceu agora. Não é com o Hopper, que meio que aprisiona ela ali pra proteger, mas não deixa ela ser livre do jeito que ela quer ser. Vai ter consequências, é claro. Mas não é daquela forma que ela se vê vivendo em família. Não é também com a Callie, que é a irmã que ela descobre fazendo aquelas coisas que a Callie faz. Ela não se identifica com aquele mundo. E aí tem a jornada de volta, e também tem essa parte, né? Ela volta já decidida, né? Vou estar com com os meus amigos, eles precisam de mim, é com esse que eu vou estar. E é o que dá o gancho final ali pra conclusão da série, com ela fechando o portal e vindo resolver um problema que ela acredita também que foi ela a grande causadora, né? Foi eu que abri o portal. Na primeira temporada ela já fala. Ela fala isso. É minha culpa isso. É minha culpa. E ela vai pra resolver isso. É interessante esse episódio, que é um episódio inteiro da Eleven, como é uma coisa muito assim, né? O Guarushu falou agora que ela tava tentando descobrir quem que ela era. E a gente sabe quem que a gente é ao saber que a gente não é o outro, né? Tipo, é uma coisa muito assim, né? A gente descobre quem a gente é na diferença, né? Eu sou desse jeito porque eu não sou igual aquele cara ali, né? Ou eu não faço as coisas desse jeito que meu pai faz, ou que meu irmão faz, ou como meu amigo faz. Então é interessante como ela teve que ir pra lá, pra cá, né, encontrar a Kali, ver todo o grupo dos amigos dela e da cidade grande e tudo, pra ver qual que era a outra possibilidade do que ela poderia ser, né? Porque a Kali emprega os poderes dela de uma outra forma, tem um outro tipo de grupos de amigos, tem outros objetivos na vida, né? Foi construir outras relações. E é engraçado que quando ela chega até lá e, sei lá, tem um dia de vida de Kali, e aí quando ela chega e vê o jeito, todo o estilo de vida, todas as coisas da Kali, ela olha e fala assim, olha, eu sei quem que eu sou agora. Eu não sou você. Eu sou... Eu, aí ela descobre quem que ela é, e aí é interessante falar assim, o meu papel não é vingar, né, a morte das outras pessoas, né? É ajudar os meus amigos, né? Impedir que eles morram. Né? Então... ela quase que ela olha pra cara e fala assim, olha, eu sou todo o... eu gosto de você, eu amo você, mas eu sou exatamente, sou o oposto, né? A Kali quer matar as pessoas, quer vingar, né? Ela fala assim, não, eu quero proteger, né, eu quero ajudar os meus amigos. A Kali tem a cidade grande, ela tem a cidade pequena, toda a relação da Kali com a autoridade, né, porra, o cara é uma fora da lei e ela é criada por um policial, sabe, muito oposto, né, ela olha e fala assim, nossa, eu descobri quem que eu sou agora, e aí eu falo assim, ok, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, que era descobrir quem que eu era, agora eu posso voltar pra casa, agora que eu sei qual que é o meu lugar, né, e é legal o jeito que ela encerra o episódio, eu falo assim, olha, mas eles não podem te ajudar, ele fala assim, é, eu sei que eles não podem me ajudar, mas eu posso ajudar eles, sim, né, você fala, puta que pariu, é, isso daí foi muito bom, me abraça, tá ligado? E depois que ela volta ainda, é bem legal, tipo, a parte do reencontro deles ali, porque tem a conversa primeiro do Mike com o Hopper, né? Porque ele fica inconformado que o Hopper tava escondendo a Eleven ali o tempo todo. Depois também a conversa que tem a Eleven com o Hopper no caminhão ali, no caminho do laboratório, né? Que aí ela pede desculpa por ter sido idiota, daí ele pede também, os dois se entendem ali. Ficou bem legal essa conclusão dessa rebeldia dela, né? E chegar da B10, né? Aquilo é uma entrada triunfal, né? Aquilo foi caralho, velho. Esse episódio da Eleven em si é, como o povo disse, foi só a aventura solo dela pra ela pegar os níveis suficientes pra fechar o portal. Mas foi diferente a gente ver aquilo que os irmãos Duffer chegaram a falar em entrevista depois, que praticamente este episódio foi a mesma coisa de fazer um piloto de uma outra série dentro da série. Sim. Ele parece não pertencer à série em determinado momento. Ele, tipo, tá aqui, ó. O ritmo dele é outro, esse aqui, essa coisa é essa. Porque ele quebra. Muita gente reclamou porque ele quebra o ritmo. Todo mundo tá vendo, acompanhando a outra jornada da galerinha lá e do nada, puf, episódio da Eleven. Só Eleven, Eleven, Eleven. Aí a galera se chateou porque dessa quebra de ritmo, mas eu achei que foi bom porque, como vocês disseram, ele trouxe respostas e ajudou a fundamentar as relações entre os personagens. Ela consigo mesma, ela com o Hopper, ela com todo mundo ali. E é uma coisa que a gente parece ver que é em comum dentro dessa temporada, que é respostas. Essa foi uma temporada inteira de respostas. Todos os personagens que precisavam ter seus arcos concluídos ali a princípio vão ter uma conclusão aqui, que deixa para a terceira temporada. São outras questões que a gente descobriu aqui, está em aberto, como o caso dos homens maus que eu falei lá. E é de expansão do mundo, né? Você vai, você vê que o complexo é maior, você vê que o mundo invertido é maior do que só o Demogorgon, você vê que existem outras pessoas com o mesmo poder que a Eleven, né? Quer dizer, na verdade, essa segunda temporada inteira é pra falar, gente, tem mais coisas. A gente pode ampliar isso. Sim, mas só adiantando só o que o pessoal falou de... Você tá falando de aumentar tudo pra uma terceira temporada, eu olho e eu faço assim, eu não faço ideia do que virá depois, sabe? Não sei pra onde os irmãos Duffer estão querendo levar isso. Mas aí ele já deixa umas portas, né, umas janelas, sim, pra sim, se quiser ir pra algum lugar. Por isso que eu falei que ela é mais de respostas e de fechar coisas. Eles dizem, a 11 é a 11. Teve mais gente? Aí mostra, teve mais gente. Ao mesmo tempo que eles expandem, eles entregam as respostas que estavam em aberto. gente. Vamos, teve mais gente aqui, ó. Mais uma, pelo menos. Se a gente quiser explorar isso mais pra frente, pode explorar, mas a resposta que vocês queriam tá aqui. Ah, é só o Demogorgon? Não, teve mais coisa. Tem mais coisa. Concluí. Deixei o monstro lá, retado do outro lado ainda, sem saber o que fazer? Deixei. Tipo, eu concluo o que eu preciso e ainda deixo espaço pra, se quiser trabalhar mais pra frente, trabalho. Eu achei que a série, apesar de ter esses pontos que a gente acabou elencando durante o episódio aqui, falando de, ah, esse ponto eu gostei menos, esse ponto eu gostei mais, como um todo, ela trouxe tantas respostas pra primeira temporada que ela funcionou bem também essa temporada. Pra mim, ela não teve o mesmo impacto da primeira, mas ela funcionou muito bem. Pra mim, eu acho que assim, a segunda acabou sendo melhor trabalhada que a primeira, em certos aspectos, porque eles evoluíram, acho que a questão da tensão e também do... Por ter dado essas respostas, por ter finalizado alguns arcos sem deixar ali, colocando novos pontos abertos para as próximas temporadas, o desenvolvimento que eles fizeram nisso ficou bom e ainda, tanta forma, a atuação dos atores eu acho que melhorou no geral. Entendeu? A gente deu destaque lá tanto pro Will quanto pra Joyce, mas os outros personagens também melhoraram. Ah, não sei como colocar, mas a série como um todo, eu acho que a segunda temporada me pegou melhor que a primeira. A primeira eu assisti quebrado, eu assisti metade, depois assisti a metade no outro dia. Essa eu vi tudo de uma vez e me emocionou mais, me empolgou mais, me deixou mais tenso. Eu acho que nesse ponto ela evoluiu. E ficou bem fechado ali da forma que eles conseguiram colocar, né? Eu acho que eles fizeram aí uma temporada bem redonda. Sim, eu concordo com isso, com esses elementos que você trouxe aí. Eu só tô dizendo que sim, tipo, ela funciona muito bem como série, nesses elementos de roteiro, essas coisas, agora ela trabalhou até melhor que a primeira, mas tipo, o que eu tô falando é que o impacto que a primeira teve pra mim, e pelas reclamações, pelas outras coisas que o povo tá sendo chato, aí tem gente que tá sendo chato mesmo, só por criticar, tá dizendo que a primeira não foi tão bom quanto a primeira. Foi bom, só que a primeira teve o impacto de ser a primeira, né? Eu acho que a primeira e a segunda, elas têm o mesmo nível de qualidade. Sim, são diferentes. Sim, o mesmo nível de qualidade. Mas, o plot, na geral, é até bem próximo uma da outra. Eu só acho que o pessoal fala mais a primeira realmente por ser a primeira. Isso. Mas o plot é parecido e a própria... E as duas, elas são bem, bem próximas pra mim de qualidade, assim. Não saberia falar qual que é a melhor das duas. É isso, exatamente essa a questão. Eu acho que até é ruim se avaliar, uma temporada é melhor do que a outra, porque são continuações, você continua acompanhando a mesma história ali. Ela vai ter quebra, vai ter perda de algum elemento que talvez foi foco da primeira temporada, não tenha sido da segunda, mas assim, em termos de sequência e de roteiro, de amarrar pontas soltas, de desenvolver plot, de desenvolver personagens, expansão de mundo, eu vejo as duas séries assim, numa crescente ascendente, assim. A gente vê que é uma coisa bem feita, uma coisa bem planejada, sendo vê grandes furos, você não vê reviravoltas mal feitas. Tem uma perda de algum detalhe ou outro, mas são coisas pontuais, eles não são elementos que arruinam a temporada inteira, ou que arruinam a série inteira, ou que vai estragar a sua experiência enquanto telespectador ali. Enquanto você tá assistindo ali, você tá empolgado, você tá curtindo, e encerra tão bem essa segunda que eu saí falando que foi melhor do que a primeira, mas agora analisando melhor, assim, eu acho que talvez não seja certo falar que ela foi melhor do que a primeira, porque é uma sequência, a continuação, um ponto final em algumas coisas. Então, pra mim, Stranger Things continua sendo uma série boa, de boa pra excelente, com elementos que me agradam, me surpreendem, me divertem, me emocionam. Então, só tem elogios pra ela mesmo. As críticas que eu tenho são irrisórias perto do todo que ela me entrega. Sim, tá todo mundo certo aí. Não tem ninguém errado nessa história, não. Cara, o Ace, ele tá o rei dos fãs. É, porque não adianta, senão vai brigar. Senão vai discutir à toa. Não tem por que brigar, não, porque Stranger Things é boa. É isso. Né? Quem tá falando que é ruim é porque não viu direito, assista de novo. Deixa o ranço de lado e assista de novo. O que é engraçado, né? Porque pra mim, pelo menos na minha opinião, eu achei que o pessoal hypou demais a primeira temporada. É bom, gente, mas tipo, os caras não estão inventando a roda. Sim. Até por causa das referências também, né? Quem tava acostumado com aquele clima nos 80, viu tudo de novo ali. Então talvez a pessoa ficou com aquela impressão, nem é novidade isso aqui que vocês estão batendo palmas. Agora, pra mim, isso não é novidade. Isso é talvez até mais do mesmo. Pra mim, que não tive, foi sensacional. Gostei, curti, fui atrás das referências, enfim, tô satisfeito. A gente vê o reflexo disso agora na estreia de It, que teve muita gente que ficou comparando Stranger Things, o It com Stranger Things, como se o It tivesse... Ah, mas o It bebeu do Stranger Things. Peraí! Eu só falando que Stephen King copiou Stranger Things. Falei, caralho, velho. Tipo, Stranger Things é baseado em metade dos filmes do Stephen King. Isso. Como assim? A pessoa pode dizer assim, ah, que fonte pode ter aproveitado esse hype, essa coisa toda, e você ver similaridades entre um e outro? Vai ter sim, mas você dizer que a pessoa, por não ter uma referência, usa a referência que tem, qualquer uma, serve. Vocês exageraram um pouco nisso. É justamente o que a Alexu falou mesmo. Quem já tinha bagagem acabou vendo assim, não, é uma série bem executada com aquilo que eu já conheço. Quem não tinha referência, opa, minha referência é essa aqui agora. Aí criou um elo fantástico, uma coisa assim, que elevou a série até mais do que deveria ser. Mas isso eu acho que é coisa desses tempos agora também. As coisas tendem a ser sempre uma merda foda pra caralho. Eu tenho dificuldade pessoal com isso. Tá polarizado. Gente, dá pra gostar da coisa, dá pra ele ser bom, dá pra ele ser ótimo, sem precisar ser a melhor coisa do mundo. Mesma coisa, ó, dá pra você gostar de uma coisa que é ruim, gente. Você não precisa bater nos outros porque os outros achou ruim e gostou, nem vice-versa. As pessoas estão muito exaltadas à toa. No mesmo nível aí do comentário do pessoal que tava falando que o Stephen King se baseou em Stranger Things pra poder fazer o It, teve também, eu vi comentário do pessoal falando que mas o Stranger Things é de 1980 e eles referenciaram Mad Max, que é de 2015. Ah, eu vi. Mas esse tweet foi zoeira, né? Não é possível, foi de verdade. Eu não duvido. Ah, eu vi aquele print, o Jovem Nerd foi o primeiro que eu vi, quando ele jogou o print e a galera começou a comentar, ele falou, será que foi bait? Porque parece muito, gente. Eu não sei se a pessoa era parece bastante bait, ou era um bait daquele pra aparecer essa galera do hate, a galera do hate que não aguenta ver um bait, se uma isca, o povo aparece na hora. Essa galera desesperada. E esse negócio do Mad Max foi muito engraçado pra mim, porque a Domênica, ela não assistiu a maioria desses filmes, né, tipo dos anos 80. E aí, eu quero mostrar pra ela o Mad Max, A Estrada da Fúria. Só que eu falei, porra, se você não tiver assistido os anteriores, você vai perder muito da experiência do Estrada da Fúria. E aí, no final de semana, antes do Stranger Things, já tinha assistido o Mad Max 1, a gente assistiu o Mad Max 2 e o 3. E aí eu mostrei, né? E quando a gente vê que o primeiro episódio, o nome do capítulo é Mad Max, ela ficou olhando, falei, caralho, eu sinto o que eles estão falando agora. Pegou a referência. A cena da Eleven lá no episódio dela, no episódio 7 também, que mostra um panorama da cidade em que ela tá, só que a maioria daqueles prédios lá não existiam em 84, aí o pessoal falou, tem um erro gravíssimo aqui em Stranger Things, que esses prédios não existiam na época. Ah não, deixa os prédios lá, gente, aquilo é só um cenário. É pra você entender que é uma cidade grande. Aí tem um pessoal que já analisou os prédios, já colocaram até o nome, esse edifício tal, foi construído em tal, é assim, é coisa de fanático, De falta do que fazer, falta, né? Falta do que fazer, né? com um empenho muito grande faltando em catapulga. Tá faltando uma pia de louça, né? Tá faltando um lote pra carpir, né? Tá foda, né, gente? Tem os dois tipos. Tem o tipo que vai atrás dos defeitos pra poder apontar. E tem o tipo que acha que encontra defeito e quer falar só pra poder chamar atenção pra ele. Que é o tipo aí do Mad Max aí, do It. Sim, né? Como meme, assim, não tem coisa melhor do que a gente topar com essas coisas e dar risada, né? Durante o dia. Você vê alguma coisa assim na timeline e fala, opa, eu sei do que eles estão falando aqui, tô dando risada. Não é assim não, cara. Então deixa o prédio lá, o que tem, eu vi. Nem prestei atenção. Não atrapalhe nada a história. É? Não atrapalhe nada da mente a história. Você tá muito de brincadeira comigo, né? Tá muito. Antes da gente ir pra finalizar, eu quero só pra dar o veredito. Vamos ao veredito. Se tiverem algo a acrescentar de forma... Viu, Alexu? De forma, assim, concisa, assim, pouquinho. Aí, de boa. Mas eu quero saber de vocês o veredito sobre a série aí e o que vocês esperam de uma terceira temporada. Senhor Júlio, você que tá falando, assim, pouco também, quero saber de você. Como eu comentei, a segunda temporada, pra mim, pegou bem melhor que a primeira. Eu achei que evoluiu bastante no quesito de me conquistar, né? Só que isso não gera nenhuma expectativa aí pra próxima. Eu tô deixando meio que ultimamente, eu não tenho criado expectativa pra nada pra não ter problema com isso, entendeu? Vou levando aí, vou esperar. Sério, eu imagino que eles vão trabalhar melhor aí o Billy como vilão. Vão colocar. Eu não sei o que vão colocar como vilão principal da próxima temporada. Não tem como imaginar se vai ser, às vezes, o pai da Eleven lá que vai acabar voltando. Se eles vão ficar focados no Upside Down. Se vão colocar. Vão trazer mais mutantes aí, entre aspas, as outras meninas, as outras crianças que vieram lá do laboratório. Vale a pena aí, foi 5 de 5 aí a minha nota. Vamos esperar a próxima. Enquanto não chega, eu fico aqui ansioso. Seu Arexu, vá, a sua pessoa. Eu tô bem satisfeito com Stranger Things, é uma série que eu tô curtindo desde a primeira. Adorei essa segunda temporada, tô ansioso pra terceira. É aquela série que eu assisto e falo, esse é o dinheiro bem gasto que eu pago aqui de Netflix todo mês, é um investimento bem feito, aquele que dá retorno, que me traz satisfação, que eu pago com prazer, é pra ver esse tipo de coisa. E pra terceira temporada eu quero, assim, se eles manterem o nível da segunda, esse nível, o nível que tiveram com a primeira, com esses núcleos de personagens, a questão do mundo invertido, trazendo um pouco essa coisa da conspiração ali do governo ali, se tiver esses elementos, já tem tudo ali pra me conquistar ali. Fora as referências, o clima anos 80, que eu gosto bastante assim, tem tudo pra continuar me cativando ali, me conquistando. E a segunda temporada foi muito boa, se você não viu ainda, pelo amor de Deus, assista a primeira, assista a segunda. É só isso mesmo, só tô aqui pra enaltecer a série mesmo, gente. Eu não tô aqui pra criticar não, e pelo amor de Deus, chega logo a terceira temporada. Só 2019. Mas vai demorar um pouquinho. Seu baço. Então, cara, eu, sinceramente, eu não sei o que esperar daí da próxima temporada. Eu, como já falei, eu gostei, eu achei que a série é tão boa quanto a primeira, né? As duas temporadas são igualmente boas. Eu acho que, apesar de muitas coisas terem se repetido tudo, mas outras coisas se trouxeram de novo. Agora, eu acho que é muito interessante a ideia toda do Upside Down e tudo mais, mas assim, eu não sei muito pra onde mais essa história vai. O fato de... da estranheza de trazer elementos, né, desse mundo fantástico aí do Upside Down pra vida daí deles, o elemento estranho já é pra eles já não terem mais, porque porra, eles já mataram diversas criaturas, eles já foram pro Upside Down, já teve amigo deles já dominado, vira um portal, o cara, sabe, não tem nada mais de novidade, né, pra essas crianças nessa parte, né, não vai ser mais aquela coisa, meu Deus, o que está acontecendo, eu não sei, gente, tem uma outra dimensão, essa outra dimensão que ia vir pra cá, já impedimos ela duas vezes, né, então, porra, vai, tipo, tanto que no final, quando apareceu o Monstro das Sombras, eu falei, gente, vai vir de novo o Monstro das Sombras, tentar dominar, sabe? Eu acho que não sei. Eu acho que tinha que dar uma outra guinada pra algum outro lado. Eu não sei se eu quero ver na terceira temporada eles de novo enfrentando o Upside Down, porque tem um outro portal, né, criado por uma outra companhia, sabe? Já vi isso na primeira, na segunda, não quero ver isso na terceira, né? Eu quero ver alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que o pai da Eleven tá vivo, né? Não tem como. Aquele cara não mostrou morrendo. A Kali levantou uma super bola de falar: você nunca procurou ele, né? Pra saber se ele tava vivo ou morto. E mesmo depois que ela fala, a Eleven não procura ele pra saber se tá vivo ou morto. Então esse cara vai aparecer. Eu acho ele fantástico. É Matthew Modine. É. E eu falo, porra, aquele cara tem que ser, né? Eu acho, porra, o que ele trouxe ali na sétima, no episódio 7, você falou, caralho, né? Que coisa foda, né? Eu acho que ele volta agora. Pra onde vai? Eu não tenho a menor chute, assim, menor previsão, assim, pra onde isso vai agora. Né? Eu espero só que não fique, fez sucesso, vamos ficar prolongando essa história de Eterno até esgotar ela, né? E eu ficar com raiva da série e não querer assistir mais. Né, sabe? Eu espero que façam isso. Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo aí, que este também é o meu medo. Eu tenho de confessar que ao fim da primeira temporada de Stranger Things, a minha ideia era que ela fosse uma série com temporadas não interligadas, temporadas de coisas estranhas, diversas coisas estranhas, mas parece que agradou tanto que ali continuou naquilo ali, naquela busca por respostas, e eu achei que essa a segunda temporada fechou tão bem que não haveria uma necessidade de mais uma temporada com essa galera. Mas se vem uma terceira temporada com essa galera, eu espero ver as consequências do lado humano das coisas, do lado militar, da conspiração, menos Upside Down, menos estranha coisa assim, mais a conspiração do governo, mais militar, mais organizações ocultas, mais esse lado aqui, a resposta para as ações do que aconteceram, as ações da própria Nancy e do Jonathan e as outras ações consequentes aí. Eu espero ver mais o elemento humano. Pode ser até o caso dos outros mutantes, como o Júlio falou. Mas eu queria algo focado mais nisso, mais neles, do que no monstruoso novamente. E eu acho que é isso. Tem um Demogorgon na geladeira também ainda. Aqui tá morto, gente. Tá na geladeira, mas tava morto, não foi? Não, Eleven chegou matando a criatura, pra mim. Matou. Eu interpretei como morto, ele não vai reviver porque tá na geladeira. Não é que é só um comentário aleatório, que ainda tem um monstro na geladeira, vai que... Não, é porque, olha isso, né? Teve gente que pensou nisso. Ai, ficou um na geladeira. Não, ficou um morto, né? Aliás, cara, que... Assim, desculpa falar, cara, mas tem uma coisa que eu não gostei na série. Eu falei, que soluçãozinha filha da puta de você falar de mentalidade de colmeia? tem jeito melhor de você colocar um problema gigantesco que pode ser resolvido de maneira muito simples e rápida? É igual Game of Thrones agora, que colocou também esse negócio do se matar o zumbi que transformou o exército, né, dele, todos vai embora, os outros zumbis que ele transformou morrem. Eu falei, isso é ótimo, porque você pode fazer um exército com 10 milhões de zumbis, que é um problema que seria impossível de resolver mesmo ele sendo super fraco. Mas daí quando você vai lá e um homem só indo lá e matando o rei da noite, todos eles vão morrer, sabe? Uhum. É, foi a mesma coisa que aqui. Se os Demogorgons não tivessem mentalidade de colmeia, ia ser 20 vezes mais... Não ia ter resolvido esse problema ainda. Eles vão passar a próxima temporada caçando Demon Dog, né? O resto do ano. Mas como tem, você tem que colocar lá 30, 40, 50 Demon Dogs. Pô, caralho, velho, a cidade inteira vai ruir, mas ela vai lá e fecha o portal, pronto. Todos eles morrendo ao mesmo tempo. Aí eu olho e falei, mas que soluçãozinha, né? Tipo... sem vergonha, tá ligado? Eu preferi... Isso foi a única coisa que eu preferi mais a primeira do que a segunda. A primeira, pelo menos, era um monstro só. Era só aquele bicho, você tinha que matar ele. Ali quiseram colocar uma coisa mais difícil, colocaram 30, 40, mas tudo bem, porque quando você fechar o portal, todos eles morrem ao mesmo tempo. How convenient. Então é isso, senhores ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Queria agradecer ao Basso pela presença e deixar o espaço para que ele faça a sua divulgação. Ah, muito obrigado vocês terem me chamado, porque eu sou lá do Covil Geek, estava muito afim de falar sobre os Stranger Things, só que o restante da equipe do site não assistiu e a gente não conseguiu gravar aí no podcast. Aí eu tava numa secura foda pra falar, tá ligado? Tudo que eu fui dar uma loucura no Twitter, pelo amor de Deus, alguém me chama pra falar sobre. Então muito obrigado por vocês terem me chamado de novo aqui pra falar sobre a série. Fala pro pessoal que eu tenho dois podcasts lá no site do Covil Geek, né, o Falha Crítica, que é de cultura pop em geral. Inclusive a gente tem um episódio detalhado sobre a primeira temporada, então quem quiser escuta lá, que a gente aqui falou mais por cima porque o foco era a segunda, né? Mas a gente tem um podcast lá falando da primeira. E também tem o Covil de Livros, que é um podcast destinado à literatura. A gente fala sobre bastante coisa. Inclusive falamos sobre os livros do Leonel Caldela, que falam sobre a Tormenta, que é muito parecido com o Upside Down, na minha opinião. Se vocês quiserem daí, dá uma conferida lá. Dá uma olhada, às vezes tem algum tema lá que vocês gostam, vocês podem ouvir. E eu vou participando aqui também do Multiverso X quando me chamarem. Com certeza a gente vai chamar mais vezes para debater outros assuntos. Júlio, vou querer que o senhor faça as honras de comunicar-se com os ouvintes e encerrar esse programa junto com o Arenchu. Comunicar-me com os ouvintes e encerrar o programa? De que forma? Você tá querendo... É claro. Eu tô surpreso. Então... É porque você sempre no final, às vezes, você vem me complementar comigo, assim, dizendo, não, se o ouvinte gostou do programa, ele pode fazer isso, tá? Aí deixar pro Arechu falar o de sempre, as redes, aquela coisa de sempre. Tá bom. Bem, então é isso, ouvinte. Se vocês gostaram do... Se vocês têm alguma crítica à série, ou se não, algum ponto que a gente não comentou aqui que seria interessante levantar também, comente aí no... A gente tem o espaço de comentários direto no post no site, e você também tem como entrar em contato com a gente de outras formas. Como que é mesmo, Erechu? Você pode mandar um e-mail pra gente, o endereço é contato@multiversox.com.br, ou também através das nossas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, facebook.com/multiversox. A gente tem perfil no Twitter, Instagram, tanto o blog quanto as nossas contas pessoais, a gente está à disposição. Vamos continuar batendo papo sobre bagulhos sinistros e qualquer outra coisa aí que for de interesse da gente. Oh, muita gente não, né? Peguei mal falando isso aqui. Fala desse podcast é meu, eu falo o que eu quiser, a porra. Embolei aqui, falei besteira. Procura a gente no Twitter, no Face, por e-mail, na postagem do blog, e vamos continuar esse papo por aí. Então é isso, ouvinte, eu espero que você tenha gostado. Siga aí as recomendações dos jovens Arixu e Júlio, comentem com a gente, se deixamos de falar algo, diga se você concorda ou não concorda, e vamos continuar esse papo após o fim do programa. E nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.